Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. Meu nome é Igor e... Hey, Sasha Grey. Olá, ouvintes! Eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. E eu só digo isso, gente. Os melhores ETs que tem são aqueles do MIB, que entrava no armário e ficava lá tentando com minha mulher lá, a Halle Berry. Caralho, velho. Que frase, mano. Você pode ser expulso da sua faculdade por isso. Ô, louco. Que o ET, o melhor ET é o que tentava comer a mulher no armário. Fala, galera, aqui é o Kajema e os melhores alienígenas eram os egípcios. Aqui quem fala é o Thiago e eles estão entre nós. Ele está no meio de nós. Coração, ó, nosso coração está em Deus. Você sabe essa porra dessas rezas, mano? Demos graça ao nosso Senhor e nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Os caras sabem, os caras tudo evangélico, não quer falar. Claro que véio. Eu sei, porra, eu fui católico, cara. Ai, que merda, velho. Eu andei com a neva da porra. Fala, galera. Todos nós já vimos algum Grey. Olá, ouvintes. Aqui é o Elon. E de Grey, eu só conheço a Sasha. Mas todo mundo vai fazer a piada do Grey? Só. É podcast, claro. De alienígena ou é podcast de pornô, né, velho? Achei que era só no final. Pornô alienígena, né? Podcast de alienígena, mas é o ConspiraCast. Mas então, ouvintes, acho que vocês puta que pariu, velho. Falta o Gabrix, verdade. 56 programas, mano. E todos eu corto, cara. E aqui é o Gabrix, aprendi de feiticeiro e olhem pra cima. Então, né, o cara não fez o papel de roxo, vou ter que entrar aqui no meio. É o seguinte, pessoal, o tema de hoje é muito legal porque a gente vai descrever os tipos de alienígenas que existem aí no nosso universo, né, Igor? Então, né, eu tava... ocupado aqui, não sei se você percebeu, mas então o tema de hoje, vocês devem ter percebido, não é sobre a Sasha Grey, mas nós vamos falar sobre os tipos de alienígenas que existem no nosso universo. Tava ocupado, né? Eu vi aqui o link que foi mandado no Skype, seus filho da puta. Mas a gente vai ver, sim, a gente vai ver. Tipo, nossa, Igor, vai tomar no seu cu, velho. Faz o podcast aí. Vamos para os e-mails. Vamos para os e-mails. Bem, Queiroz, vamos para mais uma leitura de e-mails. É, vamos pro e-mail, vamos pra leitura de e-mails. Não, eu já tô convidando a leitura de e-mails. Sou gênio. O que você me diz de hoje? Eu digo o seguinte, carai. Eu queria fazer o seguinte, ouvintes, eu sei, não tivemos e-mails, né, Igor, infelizmente. Tivemos um semana passada, que era do fã do Tim. Mas é de se compreender que não tivemos e-mails nesse episódio. Não teremos não, pô, bate na boca. Não tivemos e-mail nesse episódio. Porque a gente ficou num hiato aí, ouvintes, a gente pede perdão pelo vacilo aí. Ficamos uns 6 ou 7 meses aí sem postar o podcast. Não, o site mentira, não o último foi 17 de novembro. Então, pô, nem deu 6 meses ainda, a gente tem tempo ainda pra ficar sem postar. É só férias escolar, pô. A não ser o Jonathan que teve um filho, né? É, tipo férias escolar, velho. O Jonathan teve um filho? Quem é Jonathan? Nossa, não. Um filho por ficar esperando, velho. Ah, tá. Teve um filho por ficar esperando. Eu achei que ele tinha tido um parabéns pelo filho aí, Jonathan. Isso. Ô, Igor, só vamos mandar um recado então. O salve tão, tão requestado aí. Requisitado. Tão requisitado pelo nosso querido fã. Fala aí, Igor. John, não é fã, ele é amigo, pô. Ô, ele é companheiro. Confrade. Prontinho. É o. Eu sou coach agora, eu sou coach de empresa. Nossa, velho, essa parada de coach, velho. É mais deprimente, né, velho? Melhor ser desempregado do que ser coach. Ninguém aqui tem parente coach, não. Graças a Deus, não. Então pode falar mal dos coach. Nosso amigo Jonathan Souza, um salve aí pra você. Salve, Jonathan. Tô me sentindo a Xuxa. Beijo. Manda um beijo pra sua mãe, pro seu pai. Ô, Kiro, eu sei que tava caçando um fã pra abraçar. O Jonathan mora em São Paulo. Ô, cara, eu vou lá abraçar você, mano. Vai lá dar um beijo nele. Vai abraçar ele na Baixa Augusta lá, Kiro. Baixa Augusta. O cara tem que fazer isso. Esse tipo de preconceito, né? Preconceituosa. Quem conhece a Baixa Augusta é o Marco, que tava falando outro dia lá. Do conhece. Eu não falei nada. Se não tá gravado, eu não falei nada. Outra coisa. Ouvintes. Marco participa da vida ativa. Só pra preencher esse bloco de recados e e-mails, ouvintes, eu gostaria de fazer um desafio pra vocês. Adoro. Tag? Dois, não. Que tag, velho? Vai tomar no cu de vocês, mano. Tô conversando aqui. Foi mal, continue. Ouvintes, dois integrantes desse podcast vão falar a mesma frase. E o desafio é, vocês vão ter que adivinhar qual desses integrantes é o Elon e qual é o Gabrix. Que a gente mesmo nos... Nós mesmo. Eu não gaguejo. Caralho, velho. Não dá pra saber quem falou. Eu juro pra você. Você falou, eu não gaguejo. Eu falei, como assim o Gabrix não gagueja? Não dá pra saber, a gente não sabe. Não, sei. Fecha a janela do Skype, velho. E escuta aí. Você não sabe. Dá, velho, não dá. Então, ó, ambos, vocês dois, se preparem e digam essa frase. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Mano, não dá pra saber. Não dá, velho. O ouvinte quer adivinhar quem foi que falou a frase na ordem certa, né? Ó, primeiro tal, segundo tal. Vai ganhar aí um presente especial do Conspira. Vai ganhar uma camiseta do ConspiraCast. Vai ganhar uma camiseta do ConspiraCast. Você vai ter o protótipo da camiseta. Pô, isso aí vale dinheiro, hein, velho? Só o desenho. Só o desenho. É só o desenho. É só a arte. Em primeira mão. Mas enfim, Igor, o que mais você quer dizer, cara? Ah, eu queria dizer que como a gente não tem e-mail, se você quiser mandar e-mail pro ConspiraCast, você mande para contato@conspiracast.com.br. O que mais? E se a gente quiser mandar pelo Facebook um contato, assim como nosso amigo Jonathan fez, ele ganhou o salve dele aqui através do Facebook. Como é que faz? O cara do Facebook diz aí, né? Vai, cara do Facebook. Pra mandar mensagem pra gente no Facebook é bem fácil. Você vai, se tiver já no Facebook, vai na barra de pesquisas e coloca ConspiraCast, a gente vai ser o primeiro que vai aparecer. Pode entrar lá, sempre a gente vai estar publicando coisas do site, o podcast também. Pode mandar mensagem, comentário e tudo mais. O que mais que a gente tem? Tem o Twitter. Tem o Twitter, isso mesmo. É, @_ConspiraCast. Olha só, o Gabrix tá sabendo as coisas, hein? Cara chato. Mas se você quiser entrar também, tem o Instagram que ele tá mega parado, mas eu acho que esse ano, a ideia do Instagram não deu certo, que era a gente publicar um monte de coisa, mas não tem ninguém que segue lá também, talvez porque não tem publicação, mas esse ano talvez ele volte. Mas você pode seguir. Você pode seguir. Volta e meia tem coisa lá assim. Você pode cobrar a gente também. Faz o seguinte, cobra a gente no Facebook das coisas que você quer, que a gente vai fazer aí se a gente quiser ou não, porque o bagulho aqui é assim mesmo e o bagulho é assim. A cada 10 seguidores, o Caio posta uma foto lá no Instagram, mostrando a parte do Caio. Não, o Caio, a foto do Caio do Facebook, pessoal, confere lá no Facebook uma foto linda do Caio. Você tá propondo desafio então, você... Queiroz? Oi? Tá propondo desafio pros ouvintes então? Tô propondo um desafio. Qual que é o desafio que eu propus? Nossa, tá virando YouTube o cara mesmo. Vai virando tag, cara, já. Cara, eu tô tão noob nessas coisas, eu não sei o que você tá falando. O cara não sabe o que é internet mais. Mas é isso, ouvintes, muito obrigado. E acho que não tem mais nenhum comentário, né? Mais nada pra falar. Tem coisa um pra projeto falar, novo. Sim, tem um projeto novo aí. Exatamente, eu gostaria. Verdade, aí, tem um monte de coisa pra falar. É, seu filho da puta. Eu não lembro as coisas, velho. Esqueci do negócio de jogo que eu tô fazendo, nem comento. nem tem, tipo, 3 projetos paralelos acontecendo, né? Tipo... O Igor tá nas drogas, velho. Eu fui perceber que nos vídeos de jogo eu não falo tchau, não falo oi. Não fala. Não fala mesmo que eu tô acompanhando, não fala porra nenhuma. Ouvintes, como eu não tô fazendo parte de nenhum desses projetos, eu vou simplesmente chamar o gancho para os 3 magnânimos companheiros aqui, cada um encabeçando um projeto do Conspira para o seu entretenimento. Então, Igor Amaral, apresente o seu projeto novo. Eu tô com um projeto aí muito legal, tô me sentindo no Faustão. Mas eu tô com um projeto aí de gameplay, que eu vou trazer vários jogos, não tão novos, porque eu tenho limitações técnicas, mas eu vou trazer jogos legais que eu gosto. E esse tipo de gameplay, ele é diferente desses que, da maioria, né, que tem aí, que é tipo, gritaria, After Effects pra tudo quanto é lado. Minecraft. É mais... Sem memes. É, mais... Minecraft. É mais um walkthrough. É quase um walkthrough, né? Tudo. Eu vou passar as informações do jogo, tentar fazer alguns comentários de level design, o que eu encontrar da fase. Eu tô meio focado nessa parte mais técnica do jogo, assim, que é o que eu gosto, assim. Então, espero que vocês gostem. É um formato diferente, assim, não... Então, mas é um negócio bacana, assim, eu boto fé. E, inclusive, o Jonathan acabou de mandar um e-mail aqui pra gente. Opa! Que delícia, vamos ver cara. Assim que eu terminar. Agora vamos terminar o raciocínio aqui, porque eu vou terminar os meus projetos. É verdade. E depois ele leu o e-mail. Ele mandou atrasado, mandou no dia do episódio. Isso não é admissível, não. Não é bagunça também, não. Ah, mas não vai ler o e-mail do cara, pô? Ele não, fala... vai. Mas primeiro vamos terminar o raciocínio. Vai ler, sim. E aí, esse é o Igor. Um exemplo de... De léxico. Um exemplo tanto no profissional quanto no pessoal. Acompanha lá no ConspiraCast Filmes, lá no YouTube. ConspiraPlay. Agora tem um outro projeto. Link está na descrição. Magnânimo. Pelo o cara que tem o capricho. Da delícia. O cara gato demais. Fala aí, Caio. O que você está fazendo? É isso mesmo, Queiroz. Além do ConspiraCast, a gente... Caraca, velho, é Faustão isso, meu. Eu tô adorando muito, bicho. Porra, deixa eu aproveitar que minha voz tá limpa do cigarro agora, porra. Que eu vou fumar, cara. Esgual, velho. Cara. Ai, velho, ai, meu peito tá doendo. É isso mesmo, Queiroz. Agora a gente, além do ConspiraCast, o podcast principal que a gente tem aqui, eu também vou estar hosteando um podcast que até então... tem o nome de Lado B. É o codinome Lado B. Isso, o codinome Lado B, que inclusive é provisório, mas foda-se. Que a gente vai falar de outros assuntos que a gente não abordaria no Lado A, assim, digamos. Um pouco mais curto, mais simples, menos zoeiro. Espero que vocês gostem e vai estar lançando o mais rápido possível. É isso aí, é um projeto totalmente de responsabilidade do Caio, então todas as opiniões expressas lá são do Caio. Pode mandar pro meu nome. Pode mandar pro nome do Caio também, é o psicólogo que tá acompanhando. E agora... o orgulho que eu tenho de apresentar, porque ficou foda pra caralho. Ficou delícia, segundo, cara. Eu fiquei pensando nessa desgraça desse bicho de noite, cara. Não, sério. Eu não dormi no dia. Depois eu fui assistir essa coisa de madrugada. Eu deixei o ligado pra dar uma luzinha fraga, tipo, eu chegar o quarto. Ficou pensando no homem negro em cima de você. Mas fiz questão de escutar na hora do almoço só. Ai, que medrô da porra. O nosso companheiro, menino de Deus, Tinho, tem algo pra dizer. Diz aí, cara. Olá. É o nosso coroinha. Não, coroinha não. O coroinha é detalhe que não é de qualquer deus, é do melhor deus de todos, Jah, o nosso salvador. Já, tô ligado. Ele não pode ser a voz marofada da porra. Só. É isso aí, tá? Um projeto novo aí que eu já tava querendo fazer faz tempo. É o ConspiraCast Relatos. Eu espero que vocês ouçam, compartilhem e temam. É o objetivo, é temer. O que, que tem nesses relatos aí? Fala, dá uma descrição aí do projeto. São um projeto bem bacana. Tipo, eu procuro encontrar pessoas que possuem algum relato sobrenatural, alguém que viu algum ET. É nesse naipe. A princípio, esse é o objetivo. Casos inexplicados? Os casos... De pessoas comuns do seu dia a dia. Exatamente. Histórias metafísicas de personagens do dia a dia. Exatamente. Essa é a ideia. Ô louco, bicho. Ô louco. Que delícia. Mas é isso, pessoal. Esse ano o Conspira tá cheio de outras novidades também. A gente vai voltar e ressuscitar o quadro Conspira Shot. A gente vai tentar. Eu vou tentar. O Duri é o objeto de gravação, né? A câmera é meio ferrada assim, mas talvez eu vou tentar voltar com ele, que o que ferra é a câmera. Não, mas então, o problema é o celular que não funciona direito. Ô Igor, aproveitando que nós estamos aqui no... Você não quer ler o e-mail do Jonathan, não, pra nós? Quero. Mandando aqui. Mandando um ao vivo. Mandando o telefone. Jonathan Souza, manda um salve pra mim aí. É bom ter vocês de volta. Tô na guarda dos gameplays e quero The Witcher ou Metal Gear Solid Phantom. Bem que eu falei, eu tava falando de fazer The Witcher. Salve, Jonathan. Salve. O cara é um pouco carente, né? Então, Jonathan, um salve aí pra você. Eu queria dizer assim, você falou The Witcher. O The Witcher eu tenho aqui, só que o The Witcher 1 é um jogo bem zoado. Você quer realmente... você quer realmente o gameplay de The Witcher 1 ou você tá falando Wild Hunt, o The Witcher 3? Eu acho que tinha que ter um gameplay de LoL. Eu também tenho dois, mas não roda direito, mas deixa quieto. Só que... Então, Jonathan, assim, respondendo agora aí, eu entendi o que você quis dizer, assim. O The Witcher 3 vai ser impossível, pelo menos eu fazer um gameplay disso, porque eu não tenho como gravar, eu não tenho como rodar esse jogo aqui no notebook. Ninguém aqui. Achei que roda. É, então assim, eu da minha parte não consigo gravar. O Phantom Pain já tá, né, no processo, tá, já tá acontecendo, então ele vai ter tudo. Mas, e aí eu pretendo trazer outros jogos. Eu acho que depois do Phantom Pain eu vou tentar trazer Dead Space. Eu digo tentar trazer porque eu tô me preparando psicologicamente pra jogar o jogo. Medinho. Mas. Pô, o jogo é firmeza. É nada, mano. O maior jogo de retardado. O Queiroz, ele fala isso porque ele não sabe jogar videogame. Ele fala assim, agora eu vou fazer isso. Ele não... Uma coisa é você fazer isso num comentário, num gameplay. Mas você tá jogando por si só e fica, vou fazer isso. E o cara não sabe jogar videogame, ele acha que... É assim que eu jogo. Joguei a vida toda assim, todos os mano. Jogos vai, são Mario, joga velho. Assim. Tem que... Ué, eu jogo também, Mario. Tem que entrar no mundo, velho. Os jogos não são mais igual o Mario. É. Queiroz não gosta de ser criticado, gente. Ele não cria attachment no videogame. Os jogos de hoje em dia possuem não, claro que eu crio, não, mano. Só que eu mano, vocês veem, eu vou digitar no Telegram, eu falo que eu tô digitando, caralho. Né? É muito engraçado, velho. Mas então, Jonathan. Drogas. Acompanha aí, que vai, vão ter vários. Assim, quero. Vão ter vários jogos legais aí. Eu tô preparando umas coisas bacanas aí. Mas é, Queiroz, depois dessa, acho que não tem mais nada, né? Recados dados. E-mails lidos. Vamos. Vamos para o tema. Orale! Orale, Mariba! Programa de hoje. Rapidinho, antes de você começar, você tá stalkeando essa menina, velho? Não, velho, eu queria te mandar uma foto pra você ficar nervoso da Rage Kit, assim. Seu filho da puta. 10-10 essa menina, hein? Hã? 10-10. Ah, todo mundo, só o Queiroz que ele tem essas rancor dele aí, velho. Ainda mó gato, o, cara. O Queiroz, não, cara. Acabou a escola, velho. Acabou isso, mano. Acabou a escola. Não, rapaz. A rola, passa mano. A rola, né? Não, rapaz. Pô, história da minha vida, mano. Acabou a escola, velho. Nossa. Não, velho. Se ela tivesse uma irmã gêmea, aí eu passava rolo da irmã gêmea dela. Ela tem uma irmã, você sabe, né? Mas não é gêmea. É, mas não é gêmea. Não é gema. Mas é. No programa de hoje, eu queria começar já introduzindo uma discussão que eu e o Queiroz tivemos num vídeo que nunca vai ao ar porque não deu certo. É extraterrestres e seres humanos. Boa. Boa, boa, boa. Vou deixar pra você introduzir essa discussão porque eu não lembro direito. Seguinte, pessoal. No podcast de hoje, a gente vai falar da tipologia alienígena. Mentira! Tipos de seres extraterrestres. É, e assim, que... tipos, algumas intenções deles, na verdade vai ser bem maior. Eu tive essa ideia agora, assim, é, do livro que eu li. É porque é o seguinte, muita gente que tá no meio aí da ufologia e aqueles loucos, o wannabe, o ufólogo, né, Igor? O wannabe ou o virabrequim? Os dois. O wannabe e o virabrequim. Eles têm essa vontade de ver o alienígena e eles têm essa... questão de... O cara já é né, focado nisso, bitolado nisso, velho. Ele sempre já tem os tipos de... Então, pra você que tá ouvindo a gente, tem interesse, mas às vezes é um tanto tão leigo quanto eu era antes de pesquisar pra esse episódio, né? Quanto eu era, caraca, tá palestrante mesmo, né, velho? A gente vai fazer uns pranos pra você. É, vai colete por dor daqui a pouco. A gente vamos aqui apresentar. Fala aí, Igor. Então, a gente vai falar aqui uma tipologia, diferenciação das raças, os Beta Rays, os Gamma Rays, Grays, Beta Centauri, as intenções deles, teorizar um pouco como seria o organismo, por que que eles têm essa espécie de organização de colmeia, assim, falar um pouco sobre o nosso pensamento, né, sobre o que eles seriam, se eles são outros seres, se eles são seres humanos evoluídos, de onde eles vêm, como é que funciona. E aí, voltando no que o Igor falou na primeira vez, eu gostaria de pedir pra alguém, antes de introduzir essa discussão, então, pra alguém pegar o dicionário ali embaixo e ler pra gente o que é humano. Humano, relativo ao homem ou próprio de sua natureza, composto por homens. Caralho, velho, foi muito mais filosófico do que eu achei que seria essa definição, hein, mano. É porque você achou que ia falar, tipo, sei lá, pro gerenciar processo biológico, né? É, eu achei, porque é o seguinte, a discussão que eu queria falar, que o Igor também fez o gancho, é o seguinte, o que é um humano pra vocês? É, cada um de vocês aí dizem, caraca, velho, tá foda. Cada um de vocês aí digam o que pra vocês faz um ser humano. Tá aí a pergunta que eu não tava preparado, velho. Nem eu. Foda-se, aqui era um improviso. Outra coisa. Se fudeu. Quem sabe faz ao vivo, bicho. É. Ô louco, meu. Um ser com características humanoides, duas pernas, dois braços. Até aí, então, qualquer alienígena é humano. Tá é, ligado? Zoologia ou característica humanoide? É, como assim? Estrutura óssea, essas coisas? E também a parte lógica, que parte sentimental, diferenciando de outros seres à nossa volta. Então, mas e aí, eu sei, Marco, o que você acha? Cara, pra mim, um humano é um ser que foi formado do mesmo jeito que a gente, tá vendo? Mamãe, papai e... Independente do que, porque se você colocar qualquer outra, como é que fala? Não é adjetivo. Definição? Qualquer outra definição ou característica, você pode dar uma característica para um alienígena. Mas aí o ponto dessa discussão era o que eu tinha perguntado assim, que ele acho que ele tava discutindo com a família, não é que você tava? É, a gente tava fazendo um joguete aí de final de ano e veio o... Você e seus parentes filósofos, né? O que é um ser humano? Porque nós devemos mais a família de humanas aí. Não, a gente tava numa discussão seguinte, que chegou um ponto do jogo onde era crucial eu saber se meu personagem, que eu não sabia quem era humano ou não. E pra mim, humano era uma coisa e pra eles era outra. Foi por isso que eu perdi o jogo e eu fiquei puto porque eu sou competitivo. E aí eu falei, pra mim o ser humano, não importa onde ele nasceu no universo, a condição de ser humano não está condicionada ao planeta que ele nasceu. Agora eu quero saber da opinião de vocês. O ser humano nasce na Terra, ou ele pode nascer em outro planeta, desde que ele seja fisiologicamente igual a gente, metabolismo, pensamento, estrutura corpórea. Se ele for igual a gente, mas nascer em Marte, ele é humano? Não, ele é um humano de raça, mas ele é nasceu em Marte só. Ele ainda vai ser descendente do Homo sapiens. É, então, acho que pra ser... Que nem, por exemplo, aí depois do que ele tinha perguntado, o Luke Skywalker, ele é um ser humano? Isso. Não, depende. Que... No caso do Star Wars, não, pelo que eu me lembro, eles não fazem nenhuma menção a falarem que eles são... Mas aí que tá. Como eles não são... Mas como que eles não são Homo sapiens? Só que aí depois eu tava tomando banho isso hoje, e aí eu pensei, o Luke Skywalker, Darth Vader, todos os Jedi, eu acho que eles não são seres humanos. Porque eles têm o controle da força, e assim, até onde sabe, nem, só se lá o humano tiver um controle, assim, aí você pode entrar em Ele fala, físicas. acho que no filme 1, da segunda saga, eles falam que pra você ser um Jedi, você precisa ter um gene específico, não é? É, então... O midi-clorian. Mas, ó, é controverso. É, né? Porque se, talvez exista ou não exista esse filme. Usar isso, aí eles não são seres humanos. Aí o Queiroz tinha me perguntado do super-homem se ele é um ser humano. Aí o super-homem... Não, você quer dizer que eles não são homo sapiens. É, não são homo sapiens, isso. Jedi, sei lá. Não, mas então, o super-homem a gente sabe que ele não é um ser humano. O super-homem não é um ser humano. Mas por questão de metabolismo e o jeito que ele reage com os elementos químicos daqui da Terra. Mas aí que tá, a condição de ser humano tá presa aqui na porra da Terra? Eu acho que não, não tá presa na Terra, ela tá presa ao metabolismo e ao gênero. Eu queria ouvir o Tinho, eu acho que ele falou não. Não, eu acho que não, eu acho que ele é um extraterrestre, ele é um alienígena. Não nasceu aqui na Terra, pra mim não é. Não é humano. Não é humano. Não é humano. O humano tem que nascer na Terra. Mesmo que ele seja exatamente igual você. Exatamente. Mas você não nasceu na Terra, você é um extraterrestre, mas... É isso que eu tô pensando, pra mim... Porque você é descendente da mesma raça que a gente, entendeu? Pra mim não depende da Terra. A Terra só vai depender se a gente é terráqueo ou marciano. É, é isso que eu penso. Por exemplo, vamos pensar num... vamos pensar num ambiente do Interstellar, que a gente entra numa nave, entra num buraco de minhoca e tal, estamos do outro lado do universo, e aí você vai lá, come a astronauta lá, tua companheira, pá... A Anne Hathaway, não é qualquer astronauta. Ah, você come alguém, porra, no, doesn't matter, had sex. Não, é a Anne Hathaway, pô, lógico que importa. Você come alguém, pá, passa perto do evento do Horizon Horizon, do Event Horizon lá, e aí seu filho nasce, mó rapidão. Nasceu um filho na nave, não tá nem perto da Terra, porque tá do outro lado do universo. Perto do buraco negro, inclusive. Perto do buraco negro. Ele é humano, esse moleque? Filho de humano com humana. Ele é humano porque ele é descendente do fucking Homo sapiens, porra. Exatamente. Então, pra mim... Tem o mesmo DNA. Olha só, então, pra mim é isso. É que nem, tipo, um japonês e um americano, tá ligado? São humanos, mas... Pra mim é isso. Pra mim não depende da Terra. É só que você coloca isso, tipo, numa escala muito maior, entendeu? A não ser que o planeta, o lugar onde eles estão, modifique alguma coisa no DNA deles. Segundo essa lógica, então, se eu nascer no Brasil, mas for filho de dois asiáticos, eu continuo sendo asiático. É, eu acho que você pode alegar cidadania japonesa, por exemplo, sei lá. Não, você vai ser asiático porque seus pais eram asiáticos, velho. Se você nascer negão, mano... Aí mas já é isso adoção. Não muda quem você é, cara. Se não muda quem você é um ser humano. Aqui. Que você precisa... alimentar, que você tem que se alimentar do mesmo jeito que um ser humano se alimenta, que você consegue processar carne e planta. Mas Queiroz, isso daí no sentido de ter o mesmo DNA lá fora? Sim, não, então, é isso que eu quero saber, se a gente vai, porque a pergunta é, né, os tipos de alienígenas que existem, aí que vem a questão, né, caralho, o que aconteceu? Gente, que susto. Mas, por exemplo, se a gente acha um tipo de alienígena, um aliás, não vou falar o termo alienígena, porque vem com a conotação que não é humano. Fica o Grey já, né? Já fica. É, já vem o Grey na mente. Mas a questão. É, pensa um extraterrestre. Ele tem, se você pegar e for classificar com ele, classificar e fazer a taxonomia dele, vai ser igualzinho a taxonomia de um ser humano. DNA igual veio, também, dupla hélice, 46 cromossomos. Isso, ele vem com de outros orbes. Cara, se ele for 100% igual, ele é humano. Na minha opinião. Não, mas ele tem o. Se ele tem a mesma DNA, ele obrigatoriamente ele tem que gerar descendente fértil. Se ele tem o mesmo DNA? Não, cara, não o mesmo, aí é um clone. Igual, ele é apenas um estrangeiro. É, pô, se ele. Não, se for por igual, isso igual que é um clone. O jumento, mas... por exemplo, não é fértil. Por isso que o jumento não é fértil, porque ele não tem o mesmo DNA da espécie mãe dele, entendeu? Ele tem a mistura do DNA de uma com a outra, por isso que não dá uma terceira. Agora vem o meu ponto. Já que todo mundo aqui tá... Eu tô vendo que todo mundo tem a mesma definição de humano, então. Que não está presa à condição de nascer ou não no planeta Terra. Mas, tipo assim, é uma classificação dada pelos terráqueos, certo? Vamos colocar nesse ponto. Se ele vem de fora do planeta, quando ele chegar aqui, ele não seria considerado como extraterrestre? Ele é um extraterrestre, mas ele não deixa de ser um humano fora da Terra. É, só lembrando que, assim, humano para nós. Para ele, ele vai ser qualquer outra coisa. É, que... ele vai chamar, sei lá, Blorg. Por quê? Todo ali. Ah, eu sou Blorg. Mas vocês também são Blorg. Nossa, não sabia que tinha Blorg em outro planeta que não fosse... Planeta. A Blorgland. Cara, ele é retardado também nesse alienígena. Mas continuando, o que o Tinho tava falando aí que eu acho que era interessante. Ficaria meio confuso, acho que teria alguma outra classificação pra ele. Se ele vem de fora. O Luke Skywalker e o Han Solo, o que que eles seriam aqui no Brasil? Eu acho que, tipo, mas questão de humano, assim, você fala? Levando em consideração, inclusive, que nenhum dos dois é do mesmo planeta, cada um é de um planeta diferente. Não, mas se a gente for colocar nesse ponto o Luke Skywalker, ele vai ter alguma coisa a mais no DNA dele, porque, tipo, aquele lance de poder mover as coisas, eu acho que, telepaticamente, eu acho que não é comprovado. Isso que eu ia falar, assim. Então. Uma coisa que, ó, pelo menos no filme lá, fica claro é que a Leia e o Han Solo são da mesma espécie. Não, a Leia tem a força. Eles são porque eles têm a porra do filho. E o Luke também é da mesma espécie que a princesa Abdala, porque eles têm dois filhos ainda. Mas em nenhum momento cita a Terra, né? Não, não tem nem Terra, é uma galáxia nenhum far, filme, far away. Em nenhum filme. Então, mas aí é que tá. É só uma comunidade, uma espécie que se expandiu naquele sistema solar, Isso. Entendeu? É. Aí, até aí, beleza. Eu acho que haveria um outro em certos locais e é vendido para outros caras. Aí, boa, Gabrix. Gabrix, agora ele falou uma coisa que me fez lembrar. Não, mas agora o Gabrix me fez lembrar. O Luke Skywalker é humano. O filme fala. O que? Eu não lembro disso. O Luke não. O Anakin. É, o Luke também vai ser. Mas o Anakin é humano. Ele fala, porque no planeta Tatooine. Ele é tratado como escravo justamente porque ele é humano. Os humanos são considerados raça inferior em Tatooine e eles são escravos. Mas é dos alienígenas ou de outros seres humanoides? Não, de outras espécies. Que nem aquela mosca lá do... Não sei qual é o nome daquela mosca lá que tinha a mãe... Era o dono da mãe dele e dele também. Mas voltando, né? Acho que chega de Star Wars aí. O filme é muito bom, recomendo. Mas não é o foco, né, gente? Não, mas só voltando assim, por exemplo, se o Luke vem, ou o Anakin, com esse poder de... com o poder da força, eu acho que eles seriam uma nova espécie, porque justamente é isso que faz classificar a espécie. Das é uma espécies. Mudança genética ou comportamental muito grande. É que nem a mutação, por exemplo, os X-Men. Eles são exatamente iguais a gente, tirando o fato de que um voa, o outro tem garra. Mas é que tá, Igor, não precisa ser uma diferença muito grande. A gente é 2% de diferente de um gorila só. Não, mas a gente pensa, né? Isso é muito grande, pô. Então, 2% não, só mas, de ó, diferença. Não, mas ó, Igor, eu sei o que você tá querendo dizer, mas a questão é assim, eles podem ser um humano mais avançado no estágio. É, eles vão ser homo sapiens, alguma outra coisa. Daqui a alguns anos, a gente vai nascer sem o quinto dedo do pé. Aí vai ser, aí, velho, eu quero de evoluir, porque aí é muito estranho. Não, mas já tem uma outra, já tem algumas modificações. Quem isso tá já tem. O dente do siso é inútil. Eu não tenho siso. Eu não tenho siso, valeu, falou. Então você pode sair daqui que aqui valeu, é só falou. Aqui é só o mano normal, viu? Não, mas o que o Queiroz aí falou faz sentido. Porque, inclusive, a ciência já deixou claro que o ser humano do século XXI, ele não é o mesmo ser humano de três séculos atrás. Né? Ah, não, isso é, a gente tá mais alto, a gente tá mais gordo, isso é verdade. Então eu acho que seria um ser humano mais avançado, assim, no estágio de evolução da raça, mais avançado. Eu não vou dizer um ser humano no futuro, porque é há muito tempo atrás. Não, seria o mesmo esquema do... Deixa bem claro no começo. Seria o mesmo esquema do X-Men, tipo, eles são Homo Sapiens, e aí eu acho, eu não sei, é Homo Sapiens mutante, sei lá, alguma coisa assim. Homo Sapiens X. A questão seria que eles, vamos supor, eles poderiam ser tão humanos quanto nós, mas devido ao ambiente se tornarem diferentes. É adaptação. Porque assim como os negros na África, devido ao sol, eles desenvolveram maior melanina. Não, tá errado isso aí, Caio. Não, não é isso. Não é por causa do sol que eles desenvolveram melanina. Eles foram selecionados. Porque eles tinham melanina, eles foram selecionados. Quem tinha menos subiu pro norte. Não é o ambiente. Foi a, na verdade, o ambiente selecionou e não eles foram selecionados pelo ambiente. Assim, então, eles não foram criando. Falei errado. Assim como aqui no planeta Terra, para viver na África, quem tinha mais melanina, ou seja, o que a gente considera como negro, era mais adaptado. Conseguiu se dar bem, era mais adaptado. Pode ser que num outro planeta, uma pessoa com a mesma genética nossa, talvez a pele azul seja mais adaptado para o ambiente deles e se torne o predominante, entendeu? Não sendo geneticamente diferente, apenas uma característica mais aflorada. É que assim, é um papo muito complexo, porque envolve segregação, envolve escolha sexual, categorização, porque tipo assim... E etnia também. Não, não etnia. Eu não sei se isso é verdade ou se isso é hoax de internet, mas parece que o ser humano tinha o olho lilás, violeta, só que foi extinto. Talvez porque não conseguia enxergar bem ou... Cara, eu acho que é verdade, porque até tem uma síndrome, só pega em mulher, que é muito difícil, faz as mulheres terem esse olho roxo e não menstruarem. Então assim, aí a pessoa não se evoluía direito, mas podia ter gente de qualquer jeito. Mas agora jeito, voltando, né? Um pouquinho pra discussão do nosso... O do nosso tema, no caso, que é a tipologia alienígena. Esse mesmo, Caio. Esse o alien, agora eu vi tua foto. Esse o alien que tava falando. Mas voltando pro tema, a questão que eu quis dizer é o seguinte... Os tipos de alienígenas vão ser diferentes de humanos, porque eles não podem ter a mesma forma. Porque de acordo com a nossa discussão aqui, se ele tiver a mesma estrutura, mesmo tipo de classificação, tudo característica parecida com a nossa, ele vai ser um humano. Ele vai, não vai estar encaixando nos tipos de alienígena que podem ter. Ele inclusive não vai ser acreditado como alienígena. Um alienígena, tem isso. Ele vai passar como um bêbado do qualquer, se der pra ele falar isso. E eu acredito, se a teoria do... Como é que chama? Aquele do meteoro que veio com as... Panspermia. Então, se a teoria da panspermia, pra quem não sabe, é a teoria que a vida veio de fora da Terra, veio trazida por um astro ou algum outro tipo... Faz sentido pra caramba. Assim. Então, tem humano espalhado pra tudo quanto é lugar no universo. Ué, então entra naquela... Você lembra do filme que eu comentei aqui no podcast passado? Missão Marte. Isso. Que existe... Que eles são chamados, né, por um sinal sonoro que, quando computadorizado, aparecia um gráfico de um DNA. E eles tinham que tentar descobrir pra provar que eles eram humanos pra aquela criatura que mandou o sinal pra eles. E no final das contas, não é nenhum spoiler, viu? Porque esse filme já é antigo pra caramba. No final o tio mudou a opinião dele de um programa pro outro. No programa passado ele falou que não ia dar spoiler porque o filme era de 2000. Ah. Hoje ele fala que vai porque o filme é antigo. Passou 6 meses. Pode falar, Tim. Aqui ninguém se liga pra isso, não. Não. Então, no final das contas, eles descobriram que eram humanos evoluídos que tinham fugido do planeta e colonizado outros planetas, entendeu? Então eles descobriram, no final das contas, que eram eles, eram os humanos evoluídos. Tanto que um deles ficou com essa criatura humana evoluída. É muito bom o filme, cabe certinho nisso daí que vocês falaram. Nossa, somos assim por causa do local. Só tem o cabelo por causa que é pra evitar superaquecimento, tal. Talvez uma questão por isso é a pode seguinte, existir a diferença. Vai, Gabriel 2. Humanos. Humanos em planetas diferentes, logicamente os planetas não teriam uma condição exata, idêntica. Então, o fenótipo, ele ia alterar, entendeu? O fenótipo é isso. Mas é, isso que é legal, a aparência, cara. As características físicas que são alteradas pelo ambiente. Que é diferente do genótipo, que é do gene. Agora eu queria fazer eu sei que a gente tá falando de tipologia alienígena, o pessoal deve estar esperando já falar de Beta Ray, Gray, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais adulta. Por exemplo, imagina, estamos aqui, Terra, a gente conhece como é que é o ser humano, foi tudo, destrói as coisas, briga, religião, aquelas coisas padrão, assim. Se, aí já linkando com o que o Queiroz falou aqui, por causa do asteroide que veio aqui, pode ter ser humano espalhado pra tudo quanto é canto. Imagine que tenha, em outro planeta, o mesmo ser humano, assim, 46 cromossomos, igualzinho a gente, geneticamente falando. Vocês acham que o destino da raça deles vai ser parecido com o nosso? Cara, eu acho que não. Porque assim, a questão de cultural, a cultura, assim, ela é criada e definida por gene ou definida por pelo meio e agregação social? Eu acho que a cultura é definida pelo meio. Não, mas então, a construção da sociedade, ela vem por conta do nosso gene ou pelos momentos que vão acontecendo durante a vida? As coisas só fazem sentido de acordo com o meio que você vive. Os rituais, por exemplo, de agradecimento da chuva. Só faz sentido ter um deus, só pra fazer um exemplo bem tosco, mas questão de cultura. Só faz sentido ter uma cultura ter o deus da chuva se chover, entendeu? Não é que exista algum lugar na Terra que não chove, mas tipo assim... Tem, chama São Paulo. São Paulo tá alagado. Se liga o fio, aonde que tá alagado? Tá alagado ao contrário, né? Mano. Que tá parecendo Bahia. Mas eu entendi o que eu quero dizer. Por exemplo, você vai seguir o seu ambiente. Faz muito mais sentido no Egito você ter um deus supremo deles ser o deus do sol. O do sol. Do que nos nórdicos, por exemplo, que vê o sol quase nunca. Sabe? Agora, uma coisa a gente sabe que vai ser igual é que eles vão contar na base 10. Ou não. Isso vai ser igual justamente por causa da... Não, isso é igual por causa do ser humano. O ser humano tem 10 dedos. A gente só conta na base 10 porque a gente tem 10 dedos. Mas já teve sociedade de... Já teve civilização que usou base 12 já. Tem relatos. Sim, já teve. Então, sim. É obrigatório. Sim, não, com certeza. Inclusive base 60 também teve. Agora, a questão é a seguinte, a maioria... A maconha pra fazer essa base 60 aí, só Jesus sabe, né? Mas... Não, cara, a gente usa até hoje base 60, cara. Minutos, né? Que horas são agora? 1h48, daqui a 12 minutos vai ser 2 horas. A gente usa base 60 no dia a dia. Mas que mais que a gente tava falando? Voltando pra tipologia, né, Igor? A influência do meio é facilmente observada. Tipo, uma criança, ela vai absorver o meio, tudo que envolve o meio dela, e vai levar isso pro comportamento no futuro, tá ligado? Eu, assim, redefinindo o tema, né? Não é muito bom acontecer isso, mas eu acho que o papo ele levou... Eu acho que esse programa, na verdade, ele não é nem... Não... tá nem mais tipologia, ele seria mais o que te faz um alienígena, né, a gente tá discutindo aqui, e eu acho que tem uma discussão muito mais legal do que ficar passando texto de site conspiracionista que, né. Mas eu acho bom a gente citar também, só um pouquinho. A gente cita, mas eu acho que é bem legal você pensar, tipo, o que te faz um alien, mesmo que sendo que você é totalmente igual a um ser humano, assim. Agora, imagina um pensamento igual, eu não sei se isso é interessante, mas amanhã chega uma nave aqui, com pessoas exatamente iguais a nós, só que com uma língua diferente, só que fisiocultura completamente diferente, os caras chegam, pô, numa nave. Você acha que eles seriam bem aceitos aqui? Cultura diferente. Não, a gente ia atirar primeiro e perguntar depois. Valeu, Estados Unidos. USA, USA, USA. Não, a gente não, USA. Aí que tá. Eu acho que não. Eu acho que não, Marco. Eu acho que a gente não ia ser o ofensivo dessa vez. Não, a gente ia ficar morrendo de medo, mas a primeira chance de atacar... Não, não tô falando que os... Não, os caras não vão chegar independente. Mas aí a questão... O funcionamento padrão... Porque isso é questão cultural. Funcionamento militar padrão com algo desconhecido é perguntar o que é. Nenhum chefe de qualquer polícia, etc., atira primeiro. eles vão... É, eles tentariam comunicação. Eu acho que a Rússia atiraria. Se o... Não, a Rússia não ia atirar. Não, vai, esmo, assim, não, do nada, sem saber. Cara, ainda mais num mundo pós-Guerra Fria, velho. Não tem condição de você sair atirando primeiro. Porque você nem sabe se é... Se eles não... Se não fosse possível uma comunicação, por seja lá qual for o motivo, aí talvez eles nós atacassem. Porque também, puta que pariu, né? Você tá, sei lá, em Moscou, você vai simplesmente deixar uma nave gigante a pousar, você não sabe o que é? Claro que não, né? Ah, você vai averiguar, mas eu acho que é o que o Kairos falou. No mundo pós-Guerra Fria, você chegar soltando qualquer tipo de míssel intercontinental adoido aí, é um negócio ainda mais que essa tensão que tá por causa de ISIS e não sei o que, aí meu amigo é pedir pra o alienígena pode sair daqui que a guerra já tá feita, né? Pô, mas eu recebi esses dias uma notícia de que o exército atirou em um objeto pensando que era OVNI. Qual exército? Eu acho que a humanidade ela tem um grande problema que é querer proteger sempre o seu. Se for procurar em qualquer filme ou em qualquer... É um problema querer proteger o seu? Não é um problema, né, Gabriel? Eles acham, pelo menos o que é apresentado na sociedade ou o que a gente consegue ver, é que a gente sempre quer, sempre acha que a gente é dono do planeta, somos donos do planeta. Então nós temos que defender ele. Então, tipo, se alguém vier... uma ideia de querer atacar a coisa, nós temos que defender porque o planeta é nosso. Não como tipo, um ataque à sociedade, mas um ataque ao planeta. Todo humano parece que acha que é dono das outras espécies, das outras... de tudo, e é dono Imagina do planeta. Imagina que porra, velho. Chega uma nave com, tipo, milhares, bilhões de humanos. Caraca, bilhões aí eles é olham foda, pra véio. Gente. Não, eles olham Vem pra um outro gente planeta, falam... né? Vem um outro planeta, né, mano? Não, tipo, eles olham pra gente e falam... Oh, que porra, vocês evoluíram do quê? Vão todo mundo embora que esse planeta é nosso, tá ligado? Como é que você lida com uma coisa dessa, sabe? Não, eu imaginei outra situação agora, Marco, porque o Gabrix falou assim, né? O humano pensa que o planeta é dele. Aí chega o alienígena, o ser humano tudo desesperado, de repente sai um monte de topeira de dentro da Terra e fala assim, deixa com nós. E começa! Então... Mas aí que vocês estão falando também do... Só de interromper um pouquinho. Vocês estão falando aí, pensando um pouquinho no sentido de outros humanos virem aqui e meio que tomarem o planeta, mas tem a questão também de saber como que eles estariam para chegar aqui, né? Porque apesar da genética deles serem, em teoria, iguais, se eles vieram de um planeta diferente, uma constelação diferente, eles não vão ser iguais a gente. Pra ser um... A gente tá falando aqui, mas a gente tá esquecendo... A gente tá falando da genética, então a gente tá esquecendo um detalhe. Que para eles terem a mesma aparência, estrutura física e etc. que a gente tem, eles teriam que estar dentro de uma... De um leque de possibilidades tão ínfimo dentro do universo que é quase improvável, quase impossível. Sim, ó, é improvável, mas não é impossível. Não é impossível, mas tipo assim, para ter um planeta igualzinho à Terra, com as mesmas condições, é uma condição ínfima. Então provavelmente seria um grupo que chegaria aqui, vamos supor, que teria, sei lá, pernas muito mais finas, com ossos muito mais frágeis, porque a gravidade deles é muito mais baixa e não tem tanto atrito, entendeu? Cara, mas é assim, mas depende, assim, até um certo ponto, porque pro corpo humano funcionar, ele tem um intervalo aí. Então se o cara, se a gente tá tratando que o alienígena é igual a gente, mas só é de outro planeta, ele vai ter um certo intervalo não muito grande aí pra... De ser diferente, assim, talvez ele possa ser um pouco mais baixo ou até um pouco mais alto, que nem, por exemplo. Mas é a diferença entre um asiático e um. É, então, a gente sabe que, por exemplo, ele não vai. Com certeza ele não vai ter mais de 2,40 metros e ser funcional. Mas aí, não, Igor, porque se você pegar estatísticas, etc. 100 anos atrás você não via nenhuma pessoa viver 115 anos. Ah, mas, pô, você não via ninguém ter 2,50 metros, assim, de uma maneira. Saudável, frágil. Não, mas os caras que tem 2,50 metros, eles não são pessoas comuns. Não, não são comuns, mas aí você já isso. É considerado gigantismo já. É, mas aí não era algo. Mas a pessoa não conseguia viver saudável, entendeu? Mas não, até hoje não vive. É, cara, até hoje não existe. Tipo, que nem nanismo, gigantismo, o nosso corpo não aguenta. Tem um limite pra. É uma má formação foda, tá ligado? Mas aí, assim, ele vai ser mais ou menos ali. Talvez ele pode não ter... Pode mudar cabelo, pode mudar pele, mas tem tipo, um o único um jeito limite. De chegar com... O único jeito de um ser humano conseguir, tipo, ultrapassar, tipo, 2,50 de um jeito saudável é você hibridando humano, sabe? Hibridando humano alto com humano alto e... entendeu? Até... Principalmente mulher, é melhor pegar mulher alta do que o que dá a altura da criança é a mulher. A gente consegue bridar, tipo, qualquer tipo de humano. Cara, que termo mais... Cara, como é bridar humano? Vai tomar no cu, velho. Breed, velho. Não, eu sei breed, que é breed, cara, mas... Você joga um Pokémon, não, velho. É assim, velho, para. Não é um animal de fazenda, não. Para com essa porra. Vamos ser o cientista... Vamos ser o cientista Hans doido lá dos nazistas lá, como que é o Anjo da Morte? Como eu esqueci o nome do cara? Eu não sei não, velho. Que isso? Que coisa mais ridícula. Que o cara é muito louco, velho. Ele abria grávida e trocava de útero. É um bagulho muito louco. Não que isso seja, tipo, fazia transplante entre grávida, entre mulher e macaca. Não que você ache isso digno, né? Não, isso realmente eu não acho isso digno, né? Ser humano gestar um macaco ou uma macaca gestar um ser humano? Caralho, velho! Mas você fraga que biologicamente isso é possível. Não, biologicamente é, mas eticamente não, né, cara? Não, isso é muito errado, velho. Mais errado que isso é o ser humano gestar um porco, velho. Mas um porco não é geneticamente possível. Sim. Hannibal, a série tem uma parada. Que absurdo, velho. Que absurdo. Eles pegam o bebê e botam na porta lá. Aí nasce um Nightmare. Então, ouvintes, voltando desse bloco aí, desse maravilhoso podcast discussional. Discussional não. Motivacional. Uma discussão gostosa aqui. É, não, motivacional também não, cara. Discursivo. Nossa. Discursivo. E aí, o Caio, aqui, em momentos em off, quando a gente tava tomando nosso cafezinho ali pro lado de fora do estúdio, ele fez um argumento interessante. Aquelas maconha. É, então, aquele cigarrinho do Caio. O Caio, o que você tava falando aí sobre Siri e tecnologia de simular? É isso mesmo, cara. Como a gente tinha falado mais cedo, segundo a definição de ser humano, de homem, a definição diz muito sobre ter a capacidade mental e ter a formação biológica. Porém, a gente tava parando pra pensar aqui, mas se a gente for pensar assim um pouco, até um pouco além, mas nem tão além assim, o ser humano atual já é capaz de clonar, por exemplo, uma ovelha. Uma ovelha é um animal grande. Isso foi 15 anos atrás. Então, em teoria, o ser humano já tem tecnologia suficiente para clonar a própria espécie. Ou seja, já tem tecnologia suficiente para reproduzir de forma artificial um corpo humano igual ao que nós temos. Ok, então a parte biológica de ser humano ou um homem já está cortada aí dessa discussão, porque então você pode criar o exército de clones, por exemplo. Criar o seu próprio humano, mas não é tão fácil assim. Tá, não é tão fácil, mas se a gente considerar que um alienígena, para chegar aqui, ele tem que ter um nível de tecnologia altíssimo, então ele pode estar muito além disso aí também. E outra questão que fala nessas definições é do pensamento. Apesar de que a gente, obviamente, sabe que a gente está muito longe disso e as empresas que fazem Siri, Google Now, etc., meio que tentam fingir que eles são inteligentes e o caralho. A gente sabe que eles são burros e só repetem. Mas a gente sabe que até um certo nível um computador já tem um nível de pensamento ali. Ele já consegue entender algumas coisas. Não, mas o que é um pensamento? É, ele consegue usar uma certa lógica. Por exemplo, seu teclado, seu celular, se você usa muito uma palavra, depois de uma certa outra palavra, ele já vai adaptando. Não, mas o que é o pensamento? Aí é outra questão extremamente complexa. O que que é? É uma sequência de algoritmos baseada em experiências vividas? É isso que é? Não é uma questão. Não é somente isso, entendeu? É essa a questão. A gente ainda não tem nem condição de chegar perto de simular isso. Simular o funcionamento de um cérebro. É, na verdade, assim. Funcionamento de um cérebro. O pensador na China, eles conseguiram simular um segundo de processamento cerebral, só que usaram, tipo, aqueles supercomputadores não quânticos, que aí vai ser, mas tem até um vídeo muito legal sobre explicando o que é um computador quântico, que não é tudo isso que ele é A, mas não é A. Não, é que tipo... Não, que tipo, o computador quântico, ele é muito bom pra resolver algoritmo e, tipo, quebrar senha, por exemplo. Qualquer senha no mundo pode ser quebrada com um computador quântico. Só que se você quiser rodar The Witcher no computador quântico, ele não vai rodar bem, porque não é pra isso que ele... pra rodar algoritmo. É, não é questão de... ele não é um algoritmo o jogo, tem processamento gráfico, tem um monte de coisa. Mas é bacana o vídeo. Então... para um segundo de processamento, eles usaram aqueles supercomputadores lá que tem terabytes de processamento em flops lá. Então, assim, é muito complexo o cérebro humano funcionar igual a gente tá fazendo aqui. Isso que eu acabei de falar aqui, que é formular uma frase com base em coisas que eu pensei, já experiências que eu tive. Para uma máquina fazer isso, sem tá tudo, por exemplo, programado num database, ela pensar informação com base em coisas que ela tem, não em coisas programadas, eu acho que vai uns bons 100 anos. Tipo assim, hoje em dia é fácil você criar um computador pra derrotar o maior enxadrista do mundo, que igual eles fizeram lá com o Kasparov, foi um puta 95, boom, 95, eu acho. 95, alguma coisa assim. Não, mas aí que tá, né? O xadrez, ele tem os movimentos... O xadrez é lógico, né, então? Porém é um jogo lógico, ele vai saber resolver aquilo ali. Talvez um jogo de cartas não fosse tão lógico, sei lá, talvez um poker ele não conseguiria. Porque o poker envolve blefe... Não, o poker dá, porque o poker conta carta. É ilegal, mas dá. Não, não, a questão é a seguinte, cara. Esses jogos... digitais. Você tem os passos, todos os passos estão descritos e estão previstos. Todos os passos. Todas as jogadas estão escritas e previstas, entendeu? As probabilidades... Então você tem um conjunto finito de possibilidades de jogadas ali. Uhum. E pra gente, mesmo que sejam, sei lá, na casa de bilhões de possibilidades, pro humano é difícil contar isso. Mas pra máquina, sendo contável, sendo enumerável o conjunto, ela faz. É que nem, por exemplo, aquele Show do Milhão, vai, que eu esqueci o nome do programa americano. Eles fizeram uma... Quem quer ser um milionário? Eu acho que é isso. Eles fizeram uma máquina que ganhou esse show. Só que, assim, você perguntava pra máquina, qualquer coisa ela respondia. Só que o quê? Eles deram acesso a um monte de database, deram acesso ao dicionário, deram acesso à Wikipédia. Então, assim, a máquina, ela não é que ela pensava. Ela simplesmente corria no database indexava, gigante, né? Dela. Ela corria no index dela. Só que eu não sei porquê, a máquina começou a xingar as pessoas. Tipo, a inteligência artificial dela começou a responder as palavras com as coisas como palavrão. É muito... Porque provavelmente o que ela mais achou na indexação foi isso. Não, mas tipo, não é questão que ela jogava, ela montava uma frase e respondendo xingando, com sentido. Foi muito louco isso. Aí as pessoas tiveram que desligar a máquina porque não dava pra conversar com a pessoa que chama você de filha da puta a cada duas palavras. Vocês querem testar isso? Tem aquele Arknator. Aquilo é legal, mas esse negócio da máquina assim, é fácil você, que nem cortando essas coisas. Você não tá conversando com o teu celular, você tá perguntando e ele tá correndo no database ali, mas perguntar o que é e a pessoa pensar com base no que ela atende, não no que ela tem. Alguém já assistiu aquele filme do Johnny Depp? Que é aquele do... Sim, sim. Boa! É uma outra questão que é legal trazer aqui. Transcendental. É com o Johnny Depp e o Morgan Freeman. Um negócio assim. Sundance. Que eu achei que ia ser bom por causa que ia ter o Morgan Freeman e o Johnny Depp. Mas o filme é horrível. Eu assisti, é uma bosta. Mas o conceito é legal. Mas, ó, isso é interessante. Se você pega o céu, sou eu aqui. Vamos imaginar que uma empresa me acha uma pessoa extremamente interessante e eles querem conservar a minha existência para a humanidade, para o resto. Antes de continuar, só para explicar e situar o ouvinte, a gente está na discussão, a gente fez uma discussão do que é ser humano, um ser vivo mesmo, um ser biológico, mesmo que fora da Terra seja um humano. Agora a gente está querendo entender se dá para se criar um humano, né, Igor? Se criar um humano e criar o que depois é entrar na definição do que é um ser vivo. Isso, mas criar um humano, no caso, através de máquinas, né? É, tá. E aí tem esse exemplo que você vai dar. Tem eu aqui e as pessoas querem conservar a minha existência porque eu sou muito interessante. E aí eles pegam, a gente tem tecnologia, pega o meu cérebro inteiro. Coloca num jarro igual a Futurama. Aí é foda, mas aí não tem problema, né? Porque o cérebro no jarro, ele continua funcionando. Mas, tipo, você pega... O meu cérebro... Mas, ó, guarda isso. Até... Depois eu vou perguntar até isso. Até agora, até o dia... Sei, até o dia 6 de fevereiro de 2016. Então, tudo que eu tenho até hoje pra trás tá no backup. Aí você pega e sobe isso pra uma máquina. Então, você vai ter todas as informações da minha vida até 6 de fevereiro de 2016. E depois você transfere isso pra uma máquina que tem, assim, um processamento de um cérebro. Vamos supor que tenha essa capacidade... computacional já. Aquela máquina sou eu? Teoria. Cara, isso me lembra um jogo, mano. Tem todas as minhas memórias. Se você perguntar qualquer coisa sobre a minha vida, sobre você, ela vai saber. Se você perguntar qualquer conceito, ela vai responder com base nas coisas que eu responderia, porque ela pensa igual a mim. Então, sou eu ali? É aquilo. Tecnicamente é você. Eticamente não é você, entendeu? Eticamente. Desenvolve isso aí. É porque assim, se você for parar e pensar só com pensamento técnico. Se eu perguntar pro Igor o que ele fez semana passada e perguntar pra máquina, os dois vão saber responder. E vai responder igual, sim. E vai responder igual. Se perguntar qualquer coisa. É. Contando que a máquina tem os sentimentos do Igor. Não, tem tudo, porque o. Não, ela tem tudo. Sentimento é processo cerebral, né? Então. É, o deu um upload. É, você jogar um assunto e tanto o Igor quanto a máquina responderem do mesmo jeito, terem a mesma opinião. Aí, tecnicamente, é o Igor. Mas ter uma máquina que se iguala a uma pessoa é algo que não é aceitável. Mas aí tem uma questão, sociedade. O sentimento, a parte biológica, ele não interpreta toda a mesma coisa, não. Não, mas ele ia interpretar, tipo... Não tem um manual que diz que sempre que você ficar com raiva, você vai sentir isso, entendeu? Não, mas eu acho assim, ó. É o Igor, mas é o Igor num estado, como é que eu falo isso? É um estado congelado do tempo. É o Igor, por exemplo, o Igor agora estado tem 20 fixo. Anos. Um estado fixo. É um Igor estagnado. Não, mas a máquina vai aprender, só que ela vai ter experiências diferentes. Mas ela não tem um cérebro. Até aquele momento, o cérebro dela é o processador, porra. Não, mas é um processador, mas o cérebro do Igor é biológico, ele sofre alteração com o tempo. Ué, o HD da máquina pode ser escrito também, com o tempo. A única diferença é que a máquina vai continuar sempre aprendendo, sempre sendo melhor, enquanto o cérebro do Igor vai definir. Com o tempo. Por causa da idade, por causa da situação biológica. Mas é que tá a questão, ela tem as respostas. Mas como é que ela vai saber qual que é a hora dela responder uma resposta A, B ou C para a mesma questão? Se eu perguntasse pro Igor, vamos supor, fosse uma mulher, eu perguntasse pra ele. E você está solteiro? Vamos supor que ele poderia responder A, B ou C. Sim, estou solteiro. Não, não estou. Ou, sei lá, estou enrolado. Em que situação a máquina saberia responder A, B ou C? Porque a máquina vai saber se eu estou solteiro. Ela sabe porque ela aprendeu. Ela tem a memória do Igor e o aprendizado do Igor. Mas aí ela tem daquele momento, entendeu? Sei lá, daqui então. Com 15 anos, estava solteiro, a resposta era essa. Ela vai entender que com 20 anos, a resposta tem que ser uma e com 15 seria outra? Não, porque com 15 anos eu tava solteiro, então a máquina vai responder que eu tava solteiro. Então, mas ela tem a mesma. Isso que eu tô te falando. Ninguém entendeu o fio do Igor agora. Isso que eu tô te falando. A mesma pergunta pode ser respondida de diferentes maneiras, dependendo do contexto. Sim, mas não acontece o seguinte: a máquina sabe disso. A máquina tem o conceito de estar solteiro. Ela tem tudo isso. É o seguinte: pegou o estado atual do cérebro do Igor, com todos os conceitos que ele sabe, o jeito de interpretar a vida que ele tem agora. Inclusive, a máquina vai conseguir ficar com raiva, porque, tipo, se ela ouvir uma resposta. Ou se ela ouvir um argumento ou alguma coisa que eu não gosto, ela vai interpretar e ela vai ter um sentimento, não, né? Mas ela vai ter um estado de raiva ou de emoção. Mas é que tem a questão, ela não tem. Uma máquina não tem como simular a raiva. Ah, claro que tem. Não tem, cara, porque raiva e outros sentimentos eles dão as mesmas reações biológicas. A máquina não teria como interpretar a diferença entre excitação, talvez até sexual, de raiva, entendeu? Porque os estados. Mas então você tá dizendo que não é o Igor? Não seria ele. De jeito maneira. Mas ela processaria algo do futuro? Tá, aí com base nas experiências que ela vai adquirir. Assim, eu não morri, eu tô aqui ainda, só que a máquina é uma outra pessoa, assim, eu vou continuar minha vida e ela vai ter a vida dela ali, recebendo perguntas, identificando o mês. Tá, qual que é o receptáculo? Ela vai receber, né? Ela vai receber o seu dia a dia futuro? Não, o dia a dia é o dela, o dia a dia futuro dela, que das coisas. De quem te... Então eu acho que a opinião dela mudaria. Não, vai mudar. Só que, tipo, a partir de hoje pra trás, são todas as minhas opiniões. Aí, é um experimento que eu tô fazendo. Aí daqui pra frente, vamos ver o que muda, sabe? Eu sei que não vai continuar sendo eu daqui pra frente, porque vai mudar. É a mesma coisa que você fizer um clone, ele vai desenvolver diferente. É isso que eu tô falando, ela não tem acesso ao real significado daquela resposta. Mas então você considera que nunca vai ser o Igor aqui? E um clone, tipo, biológico inteiro? Não é. É a mesma coisa da máquina. O clone que a gente faz hoje em dia, o clone que dá pra fazer hoje em dia não é a mesma pessoa. As reações dos sentimentos são diferentes pra cada pessoa, então ele não teria a mesma. Ele não conseguiria entender as mesmas reações que o Igor. Mas aí o que define uma pessoa? São os pensamentos dela ou toda a parte biológica? Eu acho que o problema do Caio com a máquina é o que não tem a biologia. Isso que eu acho que é, né? Que a biologia não tem o pensamento, entendeu? Mas o pensamento é o processador. Então o clone não entenderia o mesmo sentido de suar a mão quando você vê uma mulher bonita. E a máquina também não entenderia a resposta, né? Mas pra mim a máquina pode pensar, pô. Mas agora a pergunta do Marco. Porque a pergunta do Marco é biológica já. Ele falou assim, e se tiver um clone? Agora, se você pensar, existem clones que existem naturalmente. Os gêmeos univitelinos. Mas eles são iguais? Não, né? Mas... Eles são diferentes. São diferentes. Não, tu falou que um clone é realmente são pessoas diferentes. Não tem disso, velho. Por que o clone é realmente você? Por causa do DNA? Não, porque o clone... É um clone, ele é inteiramente você. Então, como é que faz um clone? Na sua parte biológica. Não sei, cara, não estudei biologia. Através do DNA, é o mesmo DNA. É o mesmo DNA. O gêmeo univitelino tem o mesmo DNA. É, então, o univitelino é o único clone que existe hoje em dia. Ele é um clone, não é você. Ah, pô, eu acho que não tem. Se a gente tivesse tecnologia pra fazer clone escondido, eu acho que o mundo estaria melhor, cara, né? Cara, se eles clonaram uma ovelha 15 anos atrás, é óbvio que alguém já clonou uma... É diferente, cara. É diferente, eu acho que não. Não é muito talvez complexo. Talvez não um humano, mas um macaco, com certeza. Não, mas cara, então, gente, voltando... Humano, mas macaco tipo, não me importa, coisa... eu quero poder clonar a Sasha Grey, pô. É a mesma coisa de não falarem que existe vida em outro planeta, tá ligado? Não vai ser. Mas já clonaram o humano, pô. Tá aí a novela O Clone pra provar. O clone, então. Porra, velho. Murilo Benício. O cara clona um ser humano no quintal da casa dele, né, velho? O cara é um puta biólogo, né? Só falta o Terraça Negra tocando no playlist. Geneticista. Mas, tipo, o que o Marco tá falando é que, assim, se o clone é você, eu não sei como é que funciona o processo de clonagem, mas eu não sei se o clone adquire as suas memórias, porque eu Não, é muita informação. Não. Porque eu acho que, assim, pra ser você, tem que ter suas memórias. Não importa se esteja numa máquina, assim, importa se esteja num outro ser humano. Você tira o cérebro de uma pessoa e põe o seu ali de alguma forma. O que é faz você é o seu cérebro. Ponto. Não tem esse negócio de coração. Porque você pode fazer um transplante de coração e continua sendo você. Tem gente que fala que pega o sentimento da outra pessoa. Ah, velho, essas pessoas merecem apanhar na cara. Não, tem gente que quando faz transplante de córnea, aí vê coisa. Não, aí é alucinação do remédio, né, velho? Mas agora voltando aqui, então se a gente fosse parar pra pensar a distância que o nosso planeta está de qualquer outra constelação, pra um humano parecidíssimo com a gente, assim, digamos, né? Chegar aqui, ele não conseguiria chegar aqui em nenhum tempo de uma vida. Ou ele pode ter uma tecnologia muito doida. É, então, aí que seria a questão. Vamos supor, se ele usasse clonagem, ele clonasse a si mesmo, o último que chegasse aqui seria o mesmo que o Sérgio? É, depende. Entendeu? Biologicamente sim, mentalmente... Você fala numa situação, Caio, se, que é não, seguinte, se ele clonasse o corpos... pensamento e clonasse completo, não, ele seria o mesmo que chegou. Mesmo que saiu de lá, o mesmo cara que chegou aqui. Que tá sozinho na nave? É, sozinho na nave, entendeu? Ele mesmo se clona. Ah, seria. Mas coexiste? Coexiste ele e o clone? Não. Coexiste ou ele só... Ai, tô velho, vamos... Ele vai se transferindo um pro outro, entendeu? Vamos supor, ele precisasse de 300 anos pra chegar aqui. A cada 50 ele iria lá, assim, digamos, se matava, passava pro clone e adiante. É ele. Eu acho que é, porque ele não teve alteração de meio externo nenhum. Véi, é o save do jogo. Você pausou e continuou. E a memória, tudo tá ali. Então ele sabe que ele se matou e ele sabe que ele tem que continuar a missão dele pra chegar em outro lugar. Eu acho que é a mesma pessoa. É ele. Se não coexistiu, se não teve uma experiência só do clone, fora do seu cérebro, aí é você. Ah, esse é um negócio que eu acho que é interessante perguntar, hein? Pode estar saindo completamente do assunto, mas aproveitar que vocês estão aqui. Vamos imaginar que a gente tá num nível de tecnologia muito doido. Aí eu construo um quarto fechado e eu faço um clone meu. Eu faço dois clones meus. Aí eu coloco esses dois clones meus, tipo, igual, 100%. E a gente, e nós três, a gente começa a conversar. O que vocês acham que acontece? Cara, nada, porque, tipo, o clone... Se você fizer um clone seu, ele não vai vir aprendendo, tipo, tudo que você sabe, não é? Não, clone total. Em memória, opinião... Não é você, nenhum dos dois. Não, não é questão de ser eu ou não. Mas eles têm a mesma opinião e eles têm a mesma memória que eu tenho. Cara, vocês vão concordar em tudo e vai ser muito da hora. É, vocês só vão conversar e provavelmente vai... Vai concordar em tudo? Em um certo momento, vão concordar em tudo. Vocês acham que vai concordar em Porque tudo? Porque você pode mudar de opinião, tá ligado? No primeiro momento que as experiências são as mesmas, vocês vão concordar. Depois, não. Mas aí, na hora que entrar em assunto de direitos dos clones e tal, eles vão ter uma opinião de que os clones são reprimidos pela sociedade das pessoas... É a sociedade... Cópias originais. Clonearcal, né? Ué, tá aí Matrix pra explicar isso. Quem já assistiu Animatrix? Faz tempo que eu vi Animatrix. Animatrix conta mais ou menos isso, que os humanos não estavam mais suportando, porque todos os robôs eles estavam começando a usar a inteligência deles. Eles foram exilados. Mas, ó, essa discussão também me lembra do filme Eu, Robô. Melhor filme. Ô, oh, velho, não é um... O conto é, assim, o conto é melhor. O que vocês acham? O que, que é o filme? Eu lembro mais ou menos. Asimov é muito a doido. A questão que vai desenvolvendo... O mote do filme se baseia no desenvolvimento da tecnologia a ponto dos robôs tomarem decisões por si só e aí passarem a ser, uma outra espécie, um ser vivo. Aí sabe? Você entra no, na terceira fase do programa, que é o que eu queria perguntar aqui pra vocês. O que é um ser vivo? É isso que eu tava pensando com aqui agora. Com direito, com, sabe... Tipo, ele tem direito de... Por exemplo, proteção judicial, ter, sabe, direitos... Igual do direito do ser humano, tudo. E aí, aqui, ó, o Fórum de Física, Physics Forum, ele dá cinco tópicos aqui para a definição básica de um ser humano, que é... Precisa comer e excretar, precisa respirar, precisa crescer, precisa se reproduzir e precisa reagir a estímulo. Então, assim, aí esses são o que mais ou menos o pessoal fala aqui, que é os tópicos básicos para um ser humano. Para um ser vivo. Se você conseguir construir um robô que se alimenta e... Que respira, cresce, que reproduz e que reage a estímulo. Já aconteceu naquele filme do Robbie Williams. O Homem Bicentenário. Não, mas no mas filme, ele não cresce ali. Ele vai se transformando. É, ele vai se transformando. Imagina que você constrói um robozinho aí que consegue se construir. Ele consegue construir outros robôs. Ele se alimenta de energia solar. E ele entende o ambiente à volta dele aí. Ele é um ser vivo, esse robozinho? Não... Primeiro porque ele foi construído, então... Ser vivo tem que ser nascido. Daí você já tira. Mas a gente não faz um ser vivo? A gente não faz uma criança? Sim. E aí? E aí, qual que é a diferença entre construir um robô e fazer uma criança? Mas uma das condições é de se conseguir manter... Se auto... Não, se auto tem que se manter. Né? Se manter vivo. Não, mas o robô ele se alimenta de energia solar. Ele é autossuficiente. Tá, mas ele não excreta. Mas... Então, segundo o Fórum de Física, ele não é um ser humano. Mas aí é a questão de o que é excretar também. Porque excretar não é necessariamente... É, ele pode trocar o óleo, né? Não é necessariamente produzir ou é dejetos. Trocando o óleo, ele tá dejetando. Se ele tá usando luz solar, pelo que eu sei do conceito de excretar, é ser eliminar. Se ele tá usando luz solar, então ele tá eliminando o excesso de luz através da própria luz que tá refletindo nele. Ele tá eliminando. Um bicho que faz isso já. Que é o bicho, não, no caso, né? Mas tem um ser vivo que já faz isso, que é a porra da planta. Ela pega. Qual que é a excreção da árvore? Ou então, gente, ele tá eliminando o excesso de energia em som, ele pode eliminar em calor, ele pode eliminar em trabalho, ele pode eliminar de várias formas. Senão ele não precisa cagar o robô. Ele tem que eliminar o excesso. Nunca vi árvore cagando. Não, velho. Ela libera o oxigênio. Então. Mas é a mesma coisa que o Igor falou. Pode liberar o excesso de. Mas aí tem a questão de se reproduzir. Até onde reproduzir é você ter uma relação e você conseguir construir você mesmo. Mas o robô, ele se reproduz. Se ele constrói um outro robô que faz tudo isso igual a ele, ele tá se reproduzindo. Reprodução não é só reprodução sexual, tem reprodução... Ah, mesmo, elas fazem isso, elas se clonam. Elas se clonam. Então se você tiver um robô que tem capacidade de se reproduzir por... Si mesmo, si só. Bom, aqui é difícil você pensar numa coisa dessa, né? Então... Mas aí o, não, robô, mas... o robô teria que dar uma parte dele pra construir. Não, outro ele robô. Pega. Não, porque ele senão aí não é reprodução, cara. Lógico que é, porque, não, porque o. Todo o conceito de qualquer tipo de reprodução é você dar uma parte sua, que nem as amebas. As amebas. Eu esqueci como é que é o tipo de reprodução delas, mas é mas uma ela divide dela. O DNA. Aí que vem. Ela eu acho que DNA. Não é um ser vivo. Que ele não tem não, o robôzinho, mesmo que ele faça igual, como até a programação. Sim, mesmo que ele faça igual, ele vai ser uma máquina construída pra fazer aquela. Ele não vai ser um ser vivo porque ele não tem material genético. Não, mas aí você tá. Mas até que ponto o material genético é importante nesse processo? Porque ele. Ou porque a máquina poderia se reproduzir tirando um braço dela pra derreter esse metal. Criar um sistema Mas aí é que tá. Entendeu? Criar uma outra coisa ali. Que através de painéis solares se manteria ligado. O robôzinho ali, ele faz tudo. Ele pega todas as peças pra construir o outro robô. Ele se mantém. Ele elimina o excesso de energia. E o outro robô também constrói um. E ele morre? Não, ele é infinito, pô. É um robô, cara. Não é um ser humano. Mas é que tá. Ele não morre, mas ele vai perder uma parte dele que ele. Não vai conseguir construir depois. Ele não precisa perder a parte, ele só constrói um outro robô. Se a gente levar em consideração a seleção natural, que foi o que aconteceu com a gente. No robô? É, no robô. Ele não vai ter acontecido com ele. Mas é muito foda isso, cara. Pra mim não é. É que a gente tá se prendendo em muito conceito humano. Essa eu acho que de Deus natural, não fez. De morte. Como Deus não fez, não é um ser. É, né? É porque. Alguém baniu o Queiroz. Quem chamou o Evangelho pra conversa? Nossa, você não sabe brincar, vai tomar seus cu. Não, mas é assim, ó. Eu acho que esse robô é um ser vivo. Se ele não precisa conversar comigo. Ah, claro, né, mano? Precisa... O cachorro não conversa com a gente, mas é um ser vivo, cara. Ó. O cachorro não conversa, fala... não fala a mesma língua. Aí você tá abrindo a discussão também, mas enfim. Cara, eu acho que a cada frase, a cada descoberta, a cada comentário, o assunto vai só crescer. Então, não vai chegar numa conclusão. Mas e se chegassem aqui no nosso planeta, ou a gente encontrar, né, fosse para um outro planeta e encontrasse alguma coisa com a fisionomia de um animal, um cachorro, uma coisa assim, como que a gente consideraria esses seres? Tipo, extraterrestre. O que o chupacabra, o que o povo diz que o chupacabra é? Não, tipo... eu falo o seguinte, se a gente chegasse numa sociedade organizada e etc. Porém, os seres predominantes fossem cachorros. O que a gente ia considerar isso? Cara, a gente tem que esconder nossos cachorros, não ia dar treta. Entendeu? Ai, puta, ia ser bem chato, hein? Ia ser bem chato, cara. Não, mas nossos cachorros, sei lá, eu acho que eles têm um afeto. Não, é acho, né? Eu tenho certeza que o cachorro tem um afeto pela gente. Claro que tem, cara. Não, eu entendo. Ele é capaz de amar. Não, eu entendi o que o Caio... Não, o que o Caio tá falando não é negócio de cachorrinho bonitinho, au au. É que assim, o ser humano, o padrão, ele é... acostumado a tratar o cachorro como um objeto, assim. Ele vai, busca as coisas, ele é inferior a mim. Ponto. É assim. Aí você chega numa sociedade onde o cachorro discute Dostoiévski, onde o cachorro lê Kafka. É igual os golfinhos. E aí? Não, ele não discute Dostoiévski nem lê Kafka. Igual os golfinhos do Douglas Adams, pô. Os golfinhos do Douglas Adams são os seres mais inteligentes do planeta Terra. Ninguém sabia disso, entendeu? Então, eu entendi o conceito do Caio. O ser humano... Você não precisa necessariamente criar tecnologia pra você ser o ser mais inteligente. Eu entendi o que o Caio tá falando. O ser humano, ele ainda vai... Ele tem o direito de tratar esse ser que é um cachorro que discute Dostoiévski como inferior, ou ele tem que tratar como igual? É um cachorro, ele tá vendo ali, só que, e aí? É só pensar, tipo, se um cachorro falasse, ele pudesse criar uma sociedade, a gente não ia tratar isso. Não ia. A gente não ia. Porque a gente nem trata o humano, só porque ele é... De outra cor ou de outra... Falando sem a gente ser babaca, não. Falando sem ser humano ser babaca. Ah, mas... então tá, vamos pensar que ninguém é babaca. Vamos pensar que nós evoluímos, todo mundo usa roupa prateada. Então a gente trataria como igual. Eu creio que a gente evoluiu ao ponto de não ser babaca. Trataria como igual. Aí, trataria como igual, por não ser babaca, mas... Mas sendo babaca. Sendo ser humano... Sendo babaca, ia tratar diferente. Tipo assim, ai, não faz negócio com ele é cachorro. É, então, cara. Tipo assim, tá ligado? A gente é babaca, velho. O maior problema do ser humano é ser babaca. Mas a pergunta do Kai é interessante hoje em dia, assim. Qualquer uma... coincidentemente, a raça dele... Inclusive, eles conseguem até falar com a gente. De comunicar com uma língua... Aprendem aí uma língua. Eles são bem inteligentes. Eu acho que o ser humano ainda ia... Eles iam relutar. Ia. Entender. Eles conseguiriam dominar aqui se eles tivessem uma sociedade deles organizada, entendeu? Não precisa nem ser bélica, uma sociedade pacífica. Agora eu posso falar uma coisa, então? Já que veio nessa discussão. Fala, ué. Será que teria como? Vamos ver o que vocês acham disso. Que agora me veio Dr. Who na cabeça. Já pensa? De coexistir duas espécies dominantes, digamos assim, que tem o mesmo tipo de estrutura social que o ser humano tem. Por exemplo, humanos e anões, por exemplo. Não, humanos e o que dizem que existe, que são os reptilianos. Você acha que tem como coexistir essas duas espécies? Cara... Mesmo nível, assim. Historicamente não, porque o ser humano, ele extinguiu o Homo Neandertal. Né, velho? Não, mas... Na verdade, eu acho que o Neandertal não foi nem de extinguir o Neandertal, foi que sumiu geneticamente. Os outros que eles extinguiram... Não, extinguiu... Eu acho que o Neandertal, ele foi sumindo geneticamente, eu acho. Não, ele foi extinto também, assim, tem traços de Neandertal no pessoal do norte da esfera. Então, mas eles foram, tem indícios que o ser humano extinguiu o Neandertal, porque o Neandertal não conseguia fazer arma com base em osso, só fazia com pedra, e o ser humano fazia com osso, que é mais leve. É, o Homo sapiens sapiens fazia arma com osso, e aí ele conseguia ter mais eficiência na caça, porque a arma mais leve, tudo, você tem mais desenvoltura, consegue atirar ela, e aí a gente, né, somos nós, pô, é o ser humano. Então a gente tinha um pensamento melhor nessa base aí e extinguiu os Neandertal. O ser humano, ele não consegue coexistir nem com a própria espécie, com outra... Só porque o outro é marrom e ele é branquinho, eles não podem ficar de boa, eles vão ficar de boa com o Neandertal. Não, mano, outro exemplo, só porque um segue um livro, o outro não segue. Só que, eles já começam a se bombardear. Se o Neandertal estivesse vivo até hoje, eu acho que o racismo entre, por exemplo, um negro e um branco e um. Entendeu? Entre o ser humano ia ser menor, a gente ia focar o nosso racismo pro Neandertal, até porque ele é mais burro que o ser humano. Isso é verdade. É, mas ele é mais burro de verdade, cara. Não, ele é de verdade. Tipo, Neandertal. Então, Neandertal seria o nosso cachorro. O Neandertal era. Ele é mais parrudão que o ser humano, ele é mais fortão. Mas eu acho que ia. Você ia encontrar ele na academia, cara. Só que ele ia pagar mais caro porque o pessoal ia enfiar um monte de taxa extra nele e ele não ia nem reclamar. Porque ele não ia entender o que tava acontecendo, né, velho? Mas eu acho que ia ser um pensamento. Como seria a nossa sociedade se o Neandertal tivesse vivo até imagina, hoje? Imagina, se o Neandertal tivesse ganhado a guerra, entre aspas, né? Como seria uma sociedade formada por homos Neandertais? Eu acho que a gente só seria, tipo, um pouco mais... Não, depende, velho. É porque é muito estranho você falar que só porque era uma espécie com menor inteligência que eles não iam acabar... Mas também. Não é a questão... É, então, é que o termo inteligência eu acho que ele, na verdade, deveria ser trocado pela não adaptação. É raciocínio, né? O Homo sapiens, ele foi mais adaptado pra viver... Depende. Né? É, que tá, quem se adaptaria melhor, o Homo sapiens? Não, a questão é, o Homo sapiens, ele foi mais adaptado... Não, o Homo sapiens, ele é mais adaptado, foi mais adaptado a vencer a disputa com o Neandertal. O Neandertal era muito mais forte fisicamente, etc. O Neandertal tinha muito mais capacidade de sobreviver em questões de selva do que nós temos. Mas tanto é que a gente é mais esperto, é isso que é. É, só que a gente era... Só que o Homo sapiens era mais capaz de derrotar o Neandertal, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas a gente supria... Essa questão. É aquilo, né? Eu não preciso correr do urso, eu preciso correr do cara mais... Se o Neandertal tivesse derrotado o sapiens, provavelmente avanços tecnológicos que a gente conhece hoje não teriam acontecido ainda. Porque eles provavelmente teriam ficado mais tempo em cavernas, etc, porque eles eram de boa com isso, entendeu? E você, ouvinte, não estaria ouvindo esse programa agora. É, exatamente. Não, mas é estranho falar isso, mas é verdade, porque eles eram mais baixos, mais fortes, etc. Então, pra eles, ficar numa caverna ali não era aquela, assim, digamos, não era um trabalho tão árduo, assim, saca? Mas aí... E a dentição deles era diferente, tanto, e mais adaptada não, pra, tipo, carne crua, tranquilo. Eles eram mais animais que a gente, assim. O crânio era diferente. Era menor, o cérebro era menor. Então tinha um limite que pode crescer o cérebro também. Mas uma coisa eu acho que me pensou em dedicar um programa a isso depois, que é o do Eu Robô ali. Uma sociedade de robôs que a gente criou, tudo. Até onde eles têm, que eles começam a desenvolver pensamento próprio, até onde eles têm direito, até onde eles são seres conscientes com direitos e deveres, ou até onde eles são apenas criações nossas, assim. Eu acho que sempre são criações nossas, sim, cara. Também acho. Não tem. Cara, o ser humano não vai conseguir fazer uma inteligência artificial 1% parecida com a nossa. Não, pô, aí você tá vendo da parte técnica, mas abstrai toda a parte técnica de criar uma inteligência artificial. Supõe que existe mesmo, assim. O robô, ele tem um pensamento igual ao nosso. Você perguntar uma coisa pra ele. Vocês querem dizer que pelo fato da gente ter criado aquela, assim, digamos, espécie, ela não possa ser considerada como... Ela não tenha direito. Não, direito. Direito. Não, vocês querem brincar de Deus agora. Não, fala sério. Não, pera, esse é o conceito. Pelo fato... Só... Não, o que o Herói falou. Pelo fato dos robôs terem sido desenvolvidos e criados pelos humanos, eles não têm direitos? É isso, Herói? Não fui eu nem eu que trouxe essa discussão. Quem foi o Igor. Né? Não, mas alguém falou isso, não falou? Não, o Queiroz falou isso, ele falou beleza. Que não tem direito. E quanto... Eu ouvi. Não falei isso? Eu vou pegar na gravação. Caralho, eu falei que não, não. Vai tomar no seu cu, não falei isso. Eu falei o seguinte. Não, mas eu também acho que não tem direito porra nenhuma, não. Mas a questão, o que eu falei foi, não tem como criar uma inteligência dessa. Aí o Igor mandou abstrair essa questão da criação. Abstrair é a questão da dificuldade técnica. Eu tô pensando na parte mais filosófico-social. Tá, mas me explica então o que caralhos é um cachorro além de uma criação humana que... foi treinado ao longo do tempo pra refletir de maneira inteligente. Fica todo mundo aí chorando por direitos dos animais. Porque, não, o cachorro ele é um... Criação humana de que forma, criação humana? Em que sentido? Uai, o ser humano foi ao longo do tempo domesticando lobos e cães selvagens, etc. Foi desenvolvendo as raças que a gente tem. As raças. Hoje em dia, mas aí é um... foi um processo genético. Criação, o robô seria uma criação. O cachorro não. Pergunta. há dúvida do que o cachorro, de que o cachorro vai servir? Não. Não, todo mundo tem certeza que o cachorro vai servir. Sim. O robô não. O robô não. A gente tá discutindo meia hora pra saber se o robô vai servir ou não. Pra mim, o robô não é um porra do servido, caralho. Pra mim, o robô é um servido. Se o robô atingir todas aquelas... aqueles tópicos, não um robô que você tem que criar. Se o robô se criar... Se eu achar o robô na rua, eu vou matar esse robô, filho da puta. É, aí cria o meu robô mesmo, né? O cara se revolta porque você tá fazendo um apartheid no robô. Exatamente, mas esse lance do eu robô foi uma inteligência criada. É, então, aí é que tá. Ele... Foi, mas qual que é a diferença de criada e desenvolvida, entendeu? Isso que eu tô me muita diferença, isso que eu tô me perguntando aqui. Qual que é a diferença de criar uma inteligência e desenvolver uma inteligência quase que do zero, entendeu? Porque um robô, um computador, etc., a gente tá criando essa tecnologia, tá ensinando aquilo ali. Mas um animal também, a gente não tá criando do zero, em teoria. Apesar de estar criando a porra do cachorro do zero, praticamente. Mas... Não, mas o computador, ele foi criado a partir de materiais, véio. O cachorro não. O cachorro também, o lobo é um material, carne é um material, pô. Não, materiais manipulados por humanos. Não, peraí, deixa eu falar, eu vou explicar, eu vou botar a pá na discussão aqui, ó. O seu notebook, ele não tem direito nenhum, se eu quiser quebrar meu notebook, eu quebro, ele não vai... É, eu vou quebrar esse porra agora, acabar com essa gravação, ela tá olhando pra mim estranho, viado. Ele não vai... Você não é um ser vivo, ele, cara. Ele não vai falar comigo, ele não vai ter nenhuma reação no notebook. Só se que ele se gritar, você... ia ser tão estranho, né? E aí você ia ficar com medo. Mas se você desenvolve um robô que conversa com você, que fala com você, que demonstra sentimento com base em algoritmos, mas ele demonstra sentimentos. Tipo no Han. Aí você teria coragem de dar um tiro nesse robô? Nossa, duas vezes foi preso. Não, eu tô falando sério, não tô zoando. Não, cara, eu tô falando sério. Pra mim não é, cara. Falta alma. Isso, também tem levando em consideração isso. Mas, por exemplo, no Animatrix, foi uma inteligência criada, os humanos temeram, tentaram destruir, porque houve uma guerra, só que com a inteligência que os humanos criaram para os robôs, o que aconteceu? Eles desenvolveram mais inteligência e criaram a sua própria nação. Com isso, destruindo os humanos. E usando eles... Tem que ter a capacidade de aprender. Exatamente. E usando eles como ferramenta de ferramenta não, como recurso de energia. Aí entra naquela. O robô, ele foi criado. Foi desenvolvido. Ele não desenvolveu do natural. Igual os humanos ou igual a qualquer outra criatura. Sei, mas só porque ele foi criado, então, se o robô falar pra você, por favor, não me mata, você vai, cara, matar ele? Não, é um sentimento. Sem problema, não é um nenhum. Sentimento. Sem problema nenhum. Sem rancor. É um cálculo. Você abstrai tanto assim? Realmente? Cara, eu abstraio. Mano, eu abstraio, que eu sou matemático, quero que se foda. Então, você não tá levando a sério. Não, velho. Não, eu tô levando sério, a sério, sim. Agora eu fiquei até com raiva disso, cara. Não, levando a sério, velho. Não é, mano. Eu tô falando sério mesmo. Não tem... Agora você falou uma coisa certa. Quem que falou de alma? Ah, e alma não, velho. Não vamos entrar nesse negócio. Não, não tô falando alma, tipo, no sentido bíblico. Não, nem é. Tô falando alma no... sabe? É a questão de ter sentimento, velho. É, mas o robô pode ter sentimento, ele só precisa interpretar isso de uma forma... É que o Igor... na cabeça, sabe? Que... Então, sabe por que... Sabe o que é o difícil, Igor? Pelo menos pra mim e pro Marco, no caso. É pra gente entender... É porque você tá querendo abstrair já no caso de... Já tá acontecendo isso. O processo de levar até lá. Você tá querendo ignorar esse processo de chegar até uma máquina que simula o sentimento. É que pra mim e pro Marco, pelo menos é o que eu acho... É difícil a gente tentar enxergar esses sentimentos demonstrados pela máquina como verdadeiros. Sim. Porque eles são algoritmos. Isso, é uma... São resultados de algoritmos. Você consegue entender isso, mas... Você não consegue entender, tipo, o protecionismo de uma mãe por um filho. Você nunca vai conseguir colocar isso no papel, mas você vai conseguir colocar os sentimentos de um robô no papel. Mas, ó, eu tô falando real. Pessoalmente. Eu falando de mim agora. Eu, com a minha opinião, eu não vou conseguir enxergar uma máquina... cujos sentimentos são baseados em algoritmos, eu não vou conseguir enxergar isso como sentimento. Então, pra mim, nem Lucas Queiroz, nesse momento, nem como ser. Mas como é que você ia saber que então, ela tá baseada em algoritmos, entendeu? Se por como fora... é que você cara, porque é uma máquina, porra. É uma máquina. Então, mas se por fora ele é igual o Exterminador do Futuro, mano? É isso que eu tô falando, entendeu? Não, mas isso não tava incluído na porra da discussão. É isso que eu tava tentando falar antes, entendeu? Se a gente tem o... Sei lá, eles têm a tecnologia da biologia... Ninguém falou que o baú... Pra criar a casca da cara lá do Stallone. Stallone, não. O Schwarzenegger. E tá, por dentro ser um robô. Eu atiraria num ser humano, tá ligado? Eu não ia tirar no ser humano, não. Isso que eu tava tentando falar, mas eu tava confundindo, entendeu? Mas como até é que isso a gente é ia saber, entendeu? Que aquele, isso é programado. Aquele Schwarzenegger ali. Passa num detector de metal. Não é um. Nossa, o cara carrega, né? O cara carrega um detector de metal portátil. Não, mas e como é que você sabe que o sentimento do ser humano é real também? Não dá pra. Só porque é um ser humano? Ah, cara, se não tiver. Biológico. É. Só porque é biológico? Tipo, se você vai olhar, você vai ver os algoritmos correndo do robô, mesmo que seja exatamente igual a um ser humano? Mas é que tá. É um robô, não, a gente eu só acho assim, numa sociedade dessa criado, eu não gostaria de viver, não, cara. Ah, eu acho não que não é tão fácil assim você abstrair um sentimento. Mas eu acho assim, galera, não é nem por nada não, mas é que nós já estamos com 2 horas e... Mas o que, que vocês acham? Mas o meu veredito final é que não é tão fácil assim você abstrair sentimento e pensamento. Então eu acho que dá assim, pra... não é ser humano acima de tudo, ou Adolf Hitler aí. Raio Hitler. Esquerdista. Cara, mas eu achei que ele tava respeitando as opiniões, mano. Você tava com... Cara, agora foi foda. Eu tava mó na moral aqui, exibindo, ainda falei assim, ó, eu acho isso. Não tava tentando convencer, olha que filha da puta, velho. Nossa, velho. E se a gente estiver vivendo exatamente dentro de um... de uma Matrix? Ah, não, vamos fechar aí, esse programa. Agora eu vou mijar. Eu tava querendo trazer o robôzinho do robô lá, o cara com direitos, falou que eles não têm nada. Cara, aí. Aquele tem, robô véio, lá, ele foi criado, velho. Todo o pensamento dele foi criado, pô. Ele foi criado pra ser daquele jeito. E qual que é a diferença entre uma criança que cresce, que você cria ela? É isso que eu tava pensando também. Qual que é? Você bota todos... Por quê? Pra gente saber como que seria o ser humano em estado natural, você teria que nascer uma criança, deixar ela num lugar completamente isolada do mundo. A gente não sabe como é que é. Porque a gente cria uma criança. Ela pode ser criada, mas ela vai ter toda a experiência do meio social dela pra... Ué, e por que o robô não pode ter? Porque o robô não foi criado pra isso. Sendo babaca, o robô não foi criado por Deus, pronto. Não, mas aí tem outra questão. Se você tá falando que... Eu acho que ele foi criado por Deus, Thiago. Ele foi criado por mim. Eu sou o Deus deles, se for pensar assim. Não, mas é que tá, ó. Se você cria um robô... já com pensamento, então, ele vai ter aquele pensamento. Se você cria um robô com algum algoritmo X pra ele aprender um pensamento, você ainda assim vai ter criado ele pra ele aprender um pensamento. Não, mas aí cai naquela que o Igor falou, porque uma criança, ela vai aprender aquilo que lhe é ensinado. É, o robô mas também. Mas só até certo ponto. Até hoje vocês só aprendem aquilo que seus pais te ensinaram. Vocês, tipo... Não, você aprende, tem o convívio da sociedade que influencia. Então, até certo ponto você aprende aquilo que as pessoas querem que você aprenda. É, exatamente. Depois desse ponto é com você. Com o robô não seria isso, porque... Por que não? Mas se o algoritmo do robô fosse pra ele ter um aprendizado a partir das experiências dele, aí cai na ideia do Igor, infelizmente. Não, mas então, tudo bem. É o que acontece assim, gente, não é tecnologia de hoje em dia, tá? Isso é não, pensamento eu futurista. Mas eu penso assim. Não, tá ali. Agora pra falar minha opinião final, porque eu acho assim, já tá na hora de... Tá na hora de dizer tchau. Viagem, tá, que a maconha tá batendo. Mas assim, eu entendo. Ô Igor, eu entendi o seu argumento. Entendeu? Eu entendi tudo que você falou. Só que pra mim, assim... Eu não seria capaz de identificar um robô ou não, já que estamos nesse ambiente. É isso que eu queria dizer. Eu não seria capaz de identificar, mas eu, uma vez que eu soubesse que o ser em questão era um robô, isso, uma vez que eu descobrisse isso, eu não conseguiria. Pode ser, você pode julgar do jeito que você quiser, mas a gente não tem um robô na sociedade atual. Pelo menos não que a gente saiba, né? Pelo amor de Deus. Cara, dá uns tiques assim, né? Eu não conseguiria considerar, uma vez sabendo, uma vez identificando, eu não consideraria como... Mas você não ia respeitar, tipo, você ia... Não. Ter preconceito, ia bater, agredir, quebrar lâmpada de fluorescente no robô. Não, agredir já é. Agredir já é não, demais. Né? Se fosse bater num robô, não, você ia machucar a mão. Você quer dizer que você ia passar agredir a entender aquilo ali como, como previsível? É, eu já não ia olhar com os mesmos olhos. Eu não ia. Você não vai. Eu já ia. Você não vai criar sentimentos. É, eu ia ter na minha mente. Disso, você não vai se apaixonar por um robô porque você sabe que é um robô. Robofóbico. Ah, vai. Vai. Oh, em off, pra nunca. Eu sou as forjas assim, meu robô. Sou as robonistas. O cara tem medo. Não, mas sério, só pra falar, eu tô falando sério aqui na discussão. Não, assim, gente. Mas assim, você ia ter respeito por aqui? Eu ia ter respeito, certo? Aquela situação que eu falei assim, vou dar tiro na cara do robô mesmo sem piedade, aquilo é uma questão de uma... Eu pensei no cenário do eu, robô. Homens versus não, máquina. Não, verso não, ele tá inserido na nossa sociedade. Não, tá, inserido na sociedade de modo coisas... É, que nem um cachorro. Ele, tipo, iria, ele trabalha, iria... ele faz as coisas dele, não é ser humano, tá. Super robô, essas coisas. É que nem um cachorro, eu iria... respeita, você não vai chutar um cachorro, a não ser que você tenha sei lá. Ou vai, tem gente não, mas que faz esse isso, problema, velho. Não, mas eu, você tá perguntando pra você mim. Não vai pegar, você não vai pegar um gato, botar ele debaixo da torneira, molhar ele todo e jogar no poste. Você não vai pegar. Tu fez isso, Thiago? Não é tão babaca. Não, conheço gente que fez. Você não vai pegar o rabo do gato, girar ele e tacar a cabeça no muro porque o gato subiu em cima da sua pistola favorita, que era... Enfim. Incitando a violência, tem que cortar isso. Não, mas tipo, tchau, mas é. Mas você ia. Você não, não ia... Eu ia respeitar o robô, tá. Mas ele eu no lugar iria dele, ter em mente sempre. Sempre eu ia ter em mente que aquilo não era real. Mesmo eu ia, isso é consideração minha. Aquilo é uma simulação. Eu ia ficar orgulhoso, porque é o seguinte, para desenvolver aquilo eu precisaria dos matemáticos trabalhando, claro. Mas eu não ia olhar ele como se fosse um ser humano. Eu iria olhar ele com outros olhos. Pode ser até preconceito, mas seria com outros olhos. Agora não, peraí, Igor, antes de você te falar. Queiroz, e se você estiver envolvido 95% no projeto desse robô, você não sentiria nada por ele? Você uma não ia criação achar que era teu, sua? Não, não é questão, filho. Não é questão de nada. Eu ia, mesmo que eu estivesse na criação do robô, eu não vai deixar de mudar minha opinião de que ele é um robô. Ainda mais, eu envolvido na criação, ia ter certeza. Eu envolvido na criação, eu teria certeza que não é um ser. Se alguém quisesse apagar ele, o que você ia fazer? Não, eu ia proteger meu desenvolvimento. Aí, ó, mãe. Não, cara, isso daí é seu trabalho, velho. Não é mãe, é um projeto que eu tô desenvolvendo. Mãe, e a criança é um projeto. É uma coisa que alguém pegar a minha porra da minha pesquisa sobre a porra do negócio do EDO e rasgar aqui. E porra, a mãe, eu ia ficar puto, não... caralho. Mesmo que não tem algoritmo. A mãe não protege o filho? É igual, velho. A gente fala que não. Eu queria. Ah, mas o Igor quer usar uma argumento. Não é igual. Eu tô acabando a gravação de maneira. De uma maneira tão equilibrada, eu e o não, Marco. Não, cara, não é igual, porque, tipo, aponta... Não, alguém aponta a arma pra cabeça do Queiroz e fala, a gente vai destruir seu robô, okay. Ou a gente vai destruir seu filho. Quem que você vai salvar? O fucking robô? Nossa. O filho? Fucking filho. Tá, pô, mas aí você tá levando em consideração não. Que ele tem um filho e um robô. Eu tô falando que ele não, só tem tá, um robô. Não, tá, pô. Não, esquece. Tipo, você... Não, mas aí, Igor, isso depende, não faz filho isso, não é proteção. Quer. É meu robô, velho. Depende, filho dele, você já quer, filho. É, aí é um negócio que a gente tem que levar em consideração. Não, não. Se meu filho assistir a Kefra, velho, eu vou estar morto, vou dar o tiro em mim. Eu fui um mau pai. É. Não importa. Pode ser o trabalho da vida de qualquer pessoa. Você não vai morrer por aquilo. É, mas você porque... pode morrer por um filho, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não é. Não, e mesmo assim, mãe. A situação que o Igor pôs é o seguinte. É um trabalho. Eu queria proteger meu projeto. Trabalho de pô, novo, entendeu? É que nem alguém pegar e falar, ó, vou deletar todos os arquivos do ConspiraCast. Porra. Você não vai ficar puto? Você não vai querer proteger? Mas se a pessoa então, falar, porra, eu vou te dar agora... um tiro se você não deixar eu deletar tudo. Não, deleta essa porra. Eu falo, deleta, eu tenho backup. Pode ser ter backup do filho também, né? Só você fazer outro filho, mas aí tem um problema que demora 9 meses. Não, mas né? agora eu vou ter que dizer, velho. Se o cara apontar a arma pra você e falar assim, vou matar teu filho, fala, foda-se, eu faço outro, olha. Mata meu filho, mas não mata meu robô. Mas eu queria perguntar um negócio antes de a gente terminar. Se um robô te processar. Primeiro que ele tem que ter direito. Aí eu vou matar essa porra se der robô. Ele na sociedade ele vai ter direito? Não, tem direito. A sociedade que a gente tá vivendo, um robô tem direito tudo. Mas você vai se sentir diminuído e ofendido não, por isso? Cara, eu acho que não. Pra a sociedade, a sociedade ela já vai estar num nível aceitável. Você discriminou um robô, por o Queiroz aí que ele tem preconceito com o robô. Robofóbico. Aí o robô... robofóbico. O robô vai lá, ele entra com um processo por robofobia. E aí? Você vai se sentir... Porque você é um ser humano, você vai se sentir ofendido e vai querer... O que você vai pensar, cara, sobre eu isso? Eu vou ficar puto, só isso. Eu acho que... Eu vou ter que fazer... Vou ter... Se a sociedade que tá inserida tem os direitos dos robôs e tudo mais, eu vou ficar puto, porque eu tive uma atitude... robofóbica. É muito, tipo, é muito Asimov esse tipo de discussão, mas é muito, cara, eu tô gostando muito, eu acho, véio, muito legal, porque assim, é só um negócio que muita, pra mim, é, eu gosto, porque assim, você vai se sentir ofendido se um robô te processar por discriminação? Cara, respondendo a pergunta, velho, eu acho que se a nossa sociedade chegar a esse ponto onde os robôs têm direitos, eles já vão ter tomado conta. Não, porque se eles foram que... criados pelos humanos, e os humanos são babacas, porque a gente não suporta outra espécie, então... Os robôs como seriam uma espécie evoluída, porque eles não precisam se alimentar. Acho que com muitas aspas, assim, sabe? Não, mas você sabe se o robô não vai ter preconceito com outra espécie de robô mais antiga? Ah, não, vai, vamos desligar isso, velho. Cara, mas olha, isso é interessante. Porra, velho, se eu falar, a gente não vai acabar nunca esse episódio. Isso que o Marco falou, é, velho. É muito estranho. Já te põe uma condição superior ao robô. É como se você fosse o deus do robô, foi, cara. Foi que nem você foi mesmo que falou, Igor. É igual ao seu filho, velho. Você fez o filho. A criança... Você mataria o seu filho? Não, mataria meu filho. Não, mas dá umas porradas nele, filho da puta. Vai me responder. Uma coisa dá... Você me processar, moleque? Não, mas quando você tem um filho e ele é pequeno, você é o deus do pedido. Mas aí é que dá, galera. Ninguém é o raça negra nessa casa do moleque. Você é o deus do seu filho. Enquanto ele tá pequeno, enquanto ele é menor de idade, você é o deus dele. Mas você não mataria a criança. Esse episódio vai ter umas 5 horas, cara. Não, tem mãe que mata a criança, assim, mas é um caso extremo. Mas, tipo, é muito... Até onde, só porque é uma máquina feita de peças, ela é muito... Eu acho muito doido isso. Então aproveita e finaliza aí. Cara, desmonta e monta de novo até eu acho que com essas informações... Eu acho que dá pra finalizar, finaliza. Já. Então... O tio, eu vi que ele, depois que eu falei o negócio que, da criança, ele deu uma mudada no pensamento dele, eu percebi isso. Porque, pô, você tá criando, você tá dando algoritmos pra criança crescer de alguma forma, todo o processo... Claro. Tchau, ouvintes, eu me despeço aqui, eu sou o Queiroz, eu digo o seguinte, essa discussão sobre o ser humano, a gente saiu do extraterrestre pra falar do robô. Ah, mas eu acho que é bem mais legal do que pegar um site conspiratório aí, TOT326, e ficar falando, esse é o Grey. O Grey. Não. Eu tô. Não, eu não tô falando que não. Eu só tô falando assim. Eu achei muito interessante essa discussão de hoje. E eu, minha frase de encerramento é a seguinte: sou robofóbico. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. O papo foi um pouquinho longo, tomara um pouquinho de cabeça demais. Espero que vocês não tenham ficado perdidos. É, mandem e-mails aí dizendo o que vocês acham do tema, o que é, se a gente viajou demais, se vocês acham que a gente tá correto. E é isso aí, espero vocês no próximo episódio. Aqui é o Thiago e eu só tenho a dizer uma coisa. Esse é o primeiro Conspiracast que não teve fim. Jamais terá. Até isso acontecer, jamais terá. Robot Power, hein? Eu tô aqui. Tchau, galera. Valeu por hoje. E pode ter certeza que a gente vai voltar nessa discussão, porque eu ainda não terminei. Vai, com certeza. Eu também não. Eu vou fazer um robô te processar, mano. Vai... Vai, a robô que faz cego vai te processar por assédio. É o Bokebo, né, velho? Não tem o Bokepeixe? É o Bokebo. Enquanto eu for processado, é o Bokebo que dá pra fazer. Que sociedade, velho. O robô processa o cara por estupro. Fiquei meio quieto que eu tô tentando entender isso tudo. Bem, meus caros, aqui é Gabriel se despedindo. E até mais. Robofóbicos não passarão. Peraí. Ô, Marco, calma, tô te segurando aqui. Não avança, Marco. Meu poder. Marco, não avança. Meu avanço, meu poder. I'm back to say.